Pode ir? Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, tanto aqueles que estão presentes quanto que estão assistindo pela internet. O quê? Estão ouvindo bem aí atrás? Hã? O quê? É? Mas aqui não vai afetar vocês aí. Então, o tema desse curso é inteligência humana, e um dos objetivos é mostrar todas as correntes e todos os mecanismos que estão postos em ação hoje em dia e desde há pelo menos 200 anos para deprimir a inteligência humana e, se possível, suprimi-la. Tudo o que nós chamamos de sistema de educação tem se destinado precisamente a isso desde há muito tempo. E muito do que nós imaginamos como alta cultura tem apenas este objetivo. É evidente que todo ser humano ele se considera inteligente até certo ponto, e pelo menos imagina que tem inteligência suficiente para as suas necessidades. Eu nunca conheci ninguém que se confessasse definitivamente burro. Às vezes as pessoas fazem isso por brincadeira, e o Pedro tinha um amiguinho que dizia: sou burro com muito orgulho, e morreu baleado pela polícia. Então, evidentemente, é uma coisa contraproducente. Então, nós nos apegamos, de algum modo, à nossa inteligência, porque nós não temos outro farol de orientação na vida. Não adianta você confiar no instinto, nem nas ordens superiores, nada disso vai resolver o seu problema. Sempre você vai precisar usar sua inteligência de algum modo para tentar se orientar na situação. Mesmo que você pretenda, por exemplo, seguir uma autoridade, seguir um líder, ou seguir uma religião, bom, você ainda vai precisar da inteligência para entender o que ele está dizendo e para saber se você está seguindo corretamente ou não. Então, simplesmente nós não temos escapatória. Desistimos da inteligência como se fosse um urso que desistisse das garras dos dentes. Ou uma águia que desistisse das asas. No entanto, vamos dizer, as forças principais da nossa civilização se voltam contra a inteligência humana, e não é de hoje. Muitas ideias elas se impregnaram de tal modo na nossa cultura que elas nos parecem naturais, de algum modo. Uma delas é de que nós não conhecemos a realidade, nós conhecemos apenas fenômenos ou aparências, e, na verdade, o mundo real, suposto mundo real, é muito diferente daquilo que nós vemos. Podemos mais ou menos datar a origem disso de um filósofo escocês chamado David Hume, bem que essa não fosse a intenção de Hume, né? A maior parte da obra do Hume é dedicada justamente à crítica do conhecimento humano. E, somando tudo, ele prova que é impossível você conhecer qualquer coisa. Ele diz, por exemplo, que nós temos sensações, nós temos impressões e temos pensamentos, mas nós não temos nenhuma prova de que por trás disso exista um eu pensante, um eu consciente. De fato, não temos. Se você nunca viu o seu eu, você não tem uma experiência direta do seu eu, você só o reconhece pelas suas ações, e essas ações estão evidentemente separadas umas das outras. Você não tem uma experiência contínua. E assim por diante, ele vai fazendo vários exames críticos do conhecimento humano, sempre apontando as suas falhas. Só que, depois de ter dito tudo isso, ter mostrado que não há razões para você crer na objetividade, na realidade, veracidade do seu conhecimento, ele diz, no entanto: mas, apesar disso, nós precisamos crer nesse conhecimento, porque isso nos é ensinado pela tradição e nós não podemos viver sem isso. Então, é errado considerar Hume como um cético, na verdade. Ele está fazendo, com a crítica da razão, ele está fazendo a apologia da tradição e da obediência e do hábito. Ele diz que há muitas ideias que nós não podemos provar, que se impregnaram em nós pelo hábito, e nós precisamos delas, embora elas não tenham fundamento racional. Nós sabemos que esta crítica do conhecimento humano feita por Hume causou uma profunda impressão em Immanuel Kant, que veio um pouco depois. E Kant não se conformou com aquela conclusão negativa e achou que ele tinha que encontrar um novo fundamento para o conhecimento. Sobretudo porque ele viu um paradoxo no fato de que, por um lado, Hume provava que o conhecimento racional não é possível, mas, lendo as obras de Newton, você vê que algum conhecimento racional Newton tinha conseguido obter. Então, se uma coisa é impossível, como é que ela aconteceu? Se Hume tem razão, como é possível a física de Newton? Então, tentando localizar um novo fundamento para a credibilidade do conhecimento científico, Kant descobre que este descobre, acredita descobrir que esse fundamento não está na objetividade do conhecimento, no fato de que ele reflita a realidade das coisas, mas ele está dado na própria estrutura da razão humana. Essa estrutura se define por uma série de precondições do nosso conhecimento. Algumas dessas precondições determinam o formato do nosso conhecimento racional e um outro conjunto de precondições determina o formato da nossa percepção sensível. Isso aí que ele vai chamar as categorias. Quer dizer, existem categorias da percepção sensível e categorias da razão. E fora dessas categorias nós não conhecemos absolutamente nada. Só que essas categorias elas dizem respeito ao nosso conhecimento, ao nosso modo de conhecer e não à realidade do mundo. Donde ele conclui que nós só conhecemos aquilo que chega a nós no formato adequado da nossa estrutura de percepção ou da estrutura da nossa razão. Ele chama isso de condições a priori. A priori quer dizer o que vem antes. Antes de qualquer ato de conhecimento, essas condições, esse quadro que molda e limita o nosso conhecimento já está dado na nossa cabeça de uma vez para sempre. E ele é igual para todos os seres humanos. Então, daí a famosa conclusão dele de que nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas apenas a sua aparência fenomênica. A aparência fenomênica, de fato, é uma redundância, porque fenômeno quer dizer aparência. Então, nós pegamos esses dados externos que não refletem, diz ele, a estrutura real das coisas, mas apenas o nosso modo de conhecer. Por exemplo, depois disso apareceram várias observações que parecem confirmar isso. Por exemplo, nós não captamos todas as longitudes de onda que chegam aos nossos ouvidos, só captamos uma certa faixa. Tanto que o cachorro capta ondas que nós não percebemos. Então, por quê? Porque essa onda corresponde às categorias, às formas a priori do cérebro do cachorro e não corresponde ao nosso. Portanto, todo o nosso conhecimento é apenas uma vasta coleção de aparências, da qual nós não podemos saber se ela é real ou não. Nós podemos saber apenas se ela é adequada ao estado atual dos conhecimentos científicos. Então, a ideia de realidade fica substituída pela ideia de um consenso científico, ou seja, todos os seres humanos pensam mais ou menos igual, nós temos as mesmas categorias de sensação, as mesmas categorias de percepção. Então, se os mais inteligentes dentre nós concordam com tal coisa, essa coisa deve ser mais ou menos assim. Não porque nós tenhamos meio de verificá-la na realidade, mas porque simplesmente que corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos. A maior parte das pessoas não percebe a consequência imediata disso aí. A consequência imediata é que nenhum de nós pode jurar que aquilo que ele enxerga, que aquilo que ele conhece, é realidade. E a única autoridade que decide se o nosso conhecimento é verdadeiro ou não é um consenso científico. O que é um consenso? É a opinião dominante da maioria dos cientistas. Isso quer dizer que entre o ser humano e a realidade se interpõe uma espécie de guardião do portal, né? O homem do pedágio que deixa você passar ou não. Esse homem do pedágio é a classe científica. Então, a partir daí, vai se espalhando gradativamente na sociedade a ideia de que a ciência estabelecida, a classe científica, é o único árbitro em todas as questões possíveis. Então, nós não estamos num mundo real. Nós estamos separados do mundo real e a única coisa que remotamente nos conecta a ele é a autoridade do consenso científico. Não é preciso dizer que esse consenso não existe, porque a todo momento aparecem novas teorias desmentindo outras teorias e assim por diante. Praticamente não existe nenhuma teoria científica, nenhuma que não tenha sido contestada vigorosamente por outros cientistas, né? Nós temos, por exemplo, a média da população acredita que uma coisa como a teoria da relatividade do Einstein está provada de uma vez para sempre. Bom, isso é o que ele acredita, mas existem muitos cientistas que não acreditam. Quer dizer, as críticas à relatividade de Einstein continuam aparecendo ano após ano. Elas não são incorporadas na visão pública da ciência, embora façam parte do patrimônio da ciência, né? Então, praticamente não há nenhuma certeza pública fundada na autoridade da ciência que não seja contestada dentro do próprio campo da ciência. De modo que nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa que é a prática científica real, envolve então, milhões de profissionais no mundo inteiro, e outra coisa que é a imagem pública da ciência. Veja, não por coincidência, se você perguntar que matéria ensina o professor Richard Dawkins. Ele é catedrático de imagem pública da ciência. É isso que ele ensina, né? Isso quer dizer que ele sempre se apoia numa imagem pública como fundamento dos seus argumentos. Mas esta imagem pública, ela é sempre, evidentemente, enganosa, porque faz parte da própria natureza da atividade científica, ela está continuamente se criticando e se renovando, de maneira que nós podemos dizer que não existe nenhuma teoria científica que foi provada de uma vez para sempre. Simplesmente nenhuma. Existe apenas aquela que é aceita pelo consenso, e isto para o cidadão comum que passa pelo nosso sistema pelo sistema de educação, vale como se fosse, não propriamente uma realidade, mas um substitutivo adequado da realidade. Ora, esta linha de pensamento inaugura então uma corrente que nós chamamos o positivismo. Positivismo é formulado imediatamente por Auguste Comte, esse nome é dado por Auguste Comte, mas na verdade o positivismo não é senão um kantismo mais ou menos adaptado. Então, ele também parte do princípio de que só as ciências, tal como conhecidas no mundo moderno, nos fornece um conhecimento adequado da realidade. Não quer dizer um conhecimento real, não quer dizer um conhecimento verdadeiro, mas um conhecimento adequado. Então, o conceito do adequado substituiu o conceito do verdadeiro. O verdadeiro jamais sabemos o que é. Isso. O efeito que isso desencadeia nas mentes das pessoas, especialmente dos estudantes, é absolutamente devastador. Porque a partir daí tudo começa a ficar móvel, você não tem, jamais pode ter uma certeza adequada do que quer que seja. Mas, por outro lado, Kant era um sujeito religioso, era um sujeito crente, e ele dizia que tudo aquilo que nós não podemos conhecer, nós temos que aceitar pela fé. E se você pergunta por quê, ele diz que é um imperativo categórico, e imperativo categórico quer dizer exatamente porque sim. Ou seja, você tem que acreditar, porque se você não acreditar, você não presta. Então, aí foi cavado um abismo intransponível entre o que é matéria de fé e o que é matéria de conhecimento. Particularmente, tudo aquilo que se refere a Deus, à vida após a morte, aos anjos, etc., segundo Kant, são coisas que nós podemos pensar, mas não podemos conhecer. Mas, embora não podemos conhecer, nós temos que crer. Tá certo? Então, todo o conceito atual de ciência e fé que aparece nas discussões públicas, na mídia, por assim dizer, seja a mídia cultural, seja a mídia popular, é baseado nessa distinção do Kant entre o que é conhecimento e o que é fé. Então, a fé consiste em acreditar numa coisa que você não pode saber, mas na qual você é obrigado a acreditar, porque senão você simplesmente não presta. Então, veja, o argumento no fundo é o mesmo do Hume. Há coisas que nós não podemos conhecer, mas nós temos que conhecer, porque sem elas nós não podemos viver. Onde o Hume colocava o poder da tradição e do hábito, Kant coloca a autoridade da fé. Não é isso? Então, é claro que isso cria um problema terrível, porque se você pega a Bíblia e pergunta por que você acredita nisso, Ele diz, porque é a palavra de Deus. E se você perguntar, mas por que você acredita que isso é a palavra de Deus? Aí não tem mais jeito. Não tem nenhuma maneira objetiva de você sair desta discussão. Então existe, por um lado, a autoridade do irracional e, por outro lado, a falta de autoridade do racional, que é substituída pela autoridade do consenso científico, o qual, por sua vez, não existe. Qual é o efeito que você acha que o sujeito educado neste sistema acaba sofrendo na sua mente? Qual seria, por exemplo, dentro desse contexto, a diferença entre um sujeito inteligente e um burro? Se os dois dependem de um consenso externo e os dois só podem se apegar a uma fé irracional, no qual você tem que acreditar porque sim. A mim me parece que aí não há mais diferença entre o inteligente e o burro, porque ambos conhecem a mesma coisa, isto é, praticamente nada, exceto aquilo que o consenso científico lhes ordena. Então está imediatamente nivelado. Então, a partir daí, o conceito da inteligência como capacidade de penetração numa realidade e de expressão dessa realidade está acabado uma vez para sempre. Mas ainda, o consenso científico, ele é móvel. De ano para ano, as teorias se trocam e às vezes elas nos colocam num beco sem saída. Por exemplo, o sujeito começa a investigar baseado numa hipótese materialista de que tudo que existe é um negócio que ele chama matéria, embora ele não saiba exatamente definir. Primeiro ele define aquilo como algo que ocupa um lugar no espaço e depois ele vê que tem partículas que não ocupam lugar nenhum e, não obstante, existem. Existem por quê? Porque você verifica experimentalmente que elas existem. Elas se comportam de uma certa maneira que é até previsível. Não existe hipótese que tenham sido mais comprovadas experimentalmente do que as da física quântica. Mas por que a física quântica se chama quântico, de quantidade? Ele diz, bom, porque quando você vai dividindo os elementos que compõem a matéria, você chega até partículas ínfimas. Você não sabe mais se elas existem ou não e de que elas são feitas. Você só sabe o quanto elas contêm, mas quanto do quê? Não sabemos. Então, isso quer dizer que o que começa como um materialismo termina com um imaterialismo total. Nós sabemos que tudo que existe materialmente se compõe de partículas cuja materialidade nós não podemos sequer definir e não podemos afirmar, tá certo? E as quais nós só conhecemos pela medição do seu comportamento. Não sabemos o que elas são, não sabemos sequer se existem. E elas têm um modo de existência muito ambíguo, que ora parece existir, ora parece não existir. E, no entanto, vamos dizer, esta é a hipótese mais comprovada do universo. Nenhuma outra hipótese científica foi jamais testada tantas vezes quanto essa. Experimento atrás de experimento, os físicos quânticos provam que eles são capazes de prever o comportamento de certas partículas. E elas se comportam exatamente do jeito que foi previsto. E os experimentos sempre dão certo. Mas nós não sabemos sequer se nós podemos chamar de partícula, porque algo para ser parte de uma coisa tem que ela própria ser uma coisa, mas nós não sabemos sequer se as partículas são coisas. A esta altura, o que significa inteligência? Bom, a partir daí, a inteligência só pode ser medida em termos de certas capacidades que são prezadas pelo quê? Pela classe científica. Por exemplo, você tem o raciocínio verbal, você tem o raciocínio espacial, você tem raciocínio geométrico, raciocínio matemático, etc., etc. Você tem até certos tipos de raciocínio, inteligência social, você tem um traqueiro social. Tudo isso são modos de um negócio chamado inteligência. E muitas dessas podem ser medidas, mas elas são exatamente como as partículas. Nós podemos medi-las, mas não sabemos o que elas são. Se você não tem, vamos dizer, uma realidade objetiva, efetiva, pela qual você possa testar o seu conhecimento e dizer, discernir, isto é verdadeiro, aquilo é falso, tá certo? Então a inteligência é apenas uma capacidade operativa cujos resultados não significam absolutamente nada. E note bem, todo mundo está sendo educado nesta base hoje. Então, o que se mede, por exemplo, num teste de QI, não é efetivamente a inteligência, é alguma dessas operações considerada em si mesma, separada das outras, e independentemente do seu resultado real. É a mesma coisa assim que você medir a capacidade que um sujeito tem de levantar peso. Então ele levanta o peso, ele é considerado um sujeito muito forte. Mas se ele for absolutamente incapaz de realizar qualquer ato real com toda a sua força, não interessa, ele continua sendo um sujeito fortão, porque foi medido no levantamento de peso. Isso quer dizer que se a única habilidade dele for o levantamento de peso, funciona. Do mesmo modo, vamos dizer, digamos, o raciocínio verbal. O sujeito pode ter um raciocínio verbal extraordinário, tá certo? Mas ele jamais é capaz de usar esse raciocínio verbal para compreender qualquer coisa real. Então, ele entende textos e produz textos com uma certa facilidade, ele monta as frases com uma certa flexibilidade, e isso prova que ele tem inteligência verbal. Se essa inteligência não puder ser aplicada a coisa alguma, exceto a execução do teste, está bem, está provado que você tem um alto QI verbal. Do mesmo modo, as outras modalidades de inteligência. Se, ao contrário, nós exigimos da inteligência algo mais para que ela mereça esse nome, e nós dizemos o seguinte: só a inteligência onde existe uma capacidade de penetração na interpretação e expressão da realidade das coisas. Muito bem, então aí toda a perspectiva muda. Só que este conceito está ausente da nossa cultura. Para compensar, vamos dizer, os efeitos desta tradição, que começa com Kant e prolonga com Auguste Comte, e que nos Estados Unidos ainda é a tendência dominante em todas as universidades, surge com Hegel uma tendência exatamente oposta, onde ele afirma resolutamente a nossa capacidade não só de conhecer o real, mas de conhecer o trajeto todo do real na história efetiva humana. Ou seja, um diz: nós nada podemos conhecer além de aparências, e outros diz: nós conhecemos tudo, pelo menos eu conheço tudo, eu já entendi todo o percurso da história humana e já sei onde vai terminar. Destas duas tendências aparecem, vamos dizer, os pilares do pensamento moderno, que são o marxismo e o positivismo, né? Positivismo herdado de Kant e o marxismo herdado de Hegel. Então, uns não têm conhecimento de nada a não ser da aparência, outros já têm o conhecimento de tudo e já sabem tudo no que vai dar, aonde as coisas vão terminar. Veja, só o fato de haver essas duas tradições e de elas serem influentes na nossa educação já nos coloca num problema terrível, porque você vê que metade da humanidade se empenhou em realizar o sentido da história, tal como Hegel e Karl Marx haviam explicado, e para isso mataram centenas de milhões de pessoas, tá certo? E para opor a isso, você não tem senão o Kant, que diz: olha, eu não sei nada, você também não sabe nada. Nós não podemos conhecer coisa nenhuma a não ser aparências. E aí que está a coisa mais engraçada, porque você, na medida que você aceita esse pressuposto kantiano, você se coloca nas mãos da classe científica. Então, é como se dissesse: ninguém conhece a realidade, só quem conhece um pouco da realidade somos nós, os cientistas. Então, você sempre tem que perguntar para nós se o que você está vendo é real ou irreal, né? E isto consagra o poder do quê? Da intelectualidade. Então, a intelectualidade científica que comanda a sociedade inteira e é a máxima autoridade. Por outro lado, no desenvolvimento histórico da tradição hegeliana, com Marx, com o Partido Comunista, etc., etc., o poder termina nas mãos de quem? Da intelectualidade também. Então você tem dois caminhos pelos quais você consagra uma certa classe de pessoas que são intelectuais, tá certo? No poder, e tudo você tem que perguntar a eles. Ora, o que significa adestrar a inteligência de uma pessoa nesse contexto? O que uma pessoa inteligente dentro da tradição hegeliana ou dentro da tradição kantiana? Bom, dentro da tradição hegeliana, o sujeito mais inteligente que existiu foi Joseph Stalin, evidentemente. Por quê? Era o sujeito que conseguia fazer planos e realizá-los no sentido dos objetivos propostos na tradição, tá certo? E conseguia fazer isso com uma eficiência monstruosa. Stalin fez um plano de ocupar metade da Europa, tá certo? E conseguiu isso usando até o seu adversário, que era Adolf Hitler, o nazismo, manipulou o nazismo. E o resultado final da guerra foi o quê? Entregaram metade da Europa para a União Soviética. A União Soviética antes era um país falido, era um terceiro mundo. Quando termina a guerra, ela virou uma potência comparável aos Estados Unidos. Então, é claro que nós temos que concluir que o Stalin foi o maior estrategista de todos os tempos, porque a estratégia consiste em você articular um conjunto de ações para obter um certo resultado e você vai medir, vamos dizer, a eficiência da estratégia pelo resultado obtido. Se você perguntar quem mais fez isso no mundo, ninguém mais. Se você pensar assim, pega os governantes dos vários países, pega, né, Roosevelt, de Gaulle, Churchill, né, e pergunta se algum deles concebeu uma estratégia tão boa e obteve exatamente os resultados pretendidos. Nenhum deles. Por exemplo, Churchill, se dissesse para ele, olha, o resultado de tudo que você está fazendo para defender o Império Britânico vai ser a liquidação do Império Britânico. Ele ficaria mortalmente ofendido, mas, no entanto, foi isso mesmo que aconteceu. Não é isso? E se dissesse para o Franklin Roosevelt, olha, o resultado de tudo que você está fazendo é entregar o mundo para a União Soviética. Ele também diria que não. Então você vê vários personagens que não têm controle do fluxo dos acontecimentos, lidando com outro que tem um controle total da coisa. Claro que ele também errou, houve percalços, mas no conjunto ele fez exatamente o que queria. Então isto é, dizer, o resultado final, vamos dizer, da tradição hegeliano-marxista é esta. E o resultado final da tradição kantiana é a perpétua inconclusividade, a síndrome do piu-piu, onde você nunca pode chegar a conclusão nenhuma, porque tudo são apenas aparências, tudo são hipóteses, e tudo é investigação científica, e temos que continuar investigando. Então nunca podemos chegar a uma conclusão sobre nada. Isto é exatamente a cabeça perfeita do que no Ocidente se considera um político, um líder, vamos dizer, moderado, racional, equilibrado, etc, etc. É o sujeito que nunca tira conclusão nenhuma, sempre tudo pode ser de um jeito, pode ser do outro, e está eternamente com o síndrome do piu-piu. Se você diz uma realidade para ele, ele diz, é, pode ser, pode não ser, será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. E assim continua. O próprio Franklin Roosevelt foi um exemplo disso, porque enquanto ele estava governando, o pessoal da União Soviética infiltrou tudo quanto era agente dentro do governo dele, ele não percebia. Tinha um agente que era tão íntimo do Franklin Roosevelt que ele morava dentro da Casa Branca. O sujeito era espião da KGB. E ele não sabia. E se dissesse, ele diz, não temos provas científicas. Vai ter que esperar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Então, vamos dizer, isto é mais ou menos o panorama do mundo histórico, tomado na visão das elites. E nós perguntamos aí, o que é a efetiva inteligência? Então, muito bem, o único jeito inteligente que aparece aí é Joseph Stalin, evidentemente. Parece o único que tem algum poder de preensão sobre a realidade. Mas se dissesse para ele, olha, tudo que você está fazendo não vai resultar no paraíso dos proletários, mas na eternização de uma ditadura que vai ter que continuar matando os proletários um por um para sempre. Ele chegaria a perceber isso? Acho que não. Era certamente o personagem mais inteligente no tempo da Segunda Guerra, mas não tão inteligente assim. Quando Karl Marx formula o marxismo, todo o destino do movimento comunista já estava dado ali, nas entrelinhas. Era perfeitamente previsível. Por exemplo, se você perguntasse assim, falar, olha, no mundo capitalista você tem o poder econômico aqui, são as pessoas que têm muito dinheiro, banqueiros, etc. E do outro lado você tem o poder político, que é mais ou menos independente disso, embora um dependa do outro, outro dependa de um, mas são coisas distintas. Se você faz socialismo, você vai unificar. As pessoas que têm o poder político são as mesmas que têm o poder econômico direto. Portanto, o que vai acontecer é uma separação muito maior entre o povo e os governantes do que você tem hoje. Quer dizer, você achar que isso vai ser alguma democracia, uma coisa de idiota? É claro que isso vai terminar numa ditadura quase impossível de você derrubar. Uma ditadura desse tipo, ela só pode ser derrubada, por assim dizer, desde fora. por uma guerra, uma coisa assim, como acabou acontecendo? Foi uma guerra econômica, mas houve uma guerra, né? Então, nós podemos perguntar, mas por que que ninguém percebeu isso logo ao ler as obras de Karl Marx? Por que tiveram que esperar a experiência de cento e tantos anos, da qual tem muita gente que ainda não tirou as conclusões? Nós estamos careca de ver esquerdista que conhece a história da desgraça toda que foi o regime comunista, não na União Soviética, mas na União Soviética, na China, na Hungria, na Polônia, em Cuba, em toda parte. E ainda não tiram as conclusões. Então é a síndrome do piu-piu, evidentemente. Só que de onde eles obtiveram a síndrome do piu-piu? Certamente não foi do marxismo, foi do positivismo. Então são pessoas educadas no mundo kantiano e que continuam em dúvida eterna quanto a coisas que estão bem na cara deles. Não é, é proibido tirar conclusões. Veja, para o sujeito da tradição comunista, marxista, ele não precisa tirar conclusões, porque a conclusão já veio pronta. A conclusão é a Revolução Socialista Universal e a instauração da universal ditadura do proletariado. Pronto, acabou, nós já sabemos o fim da história. O que quer que aconteça será explicado assim. Se no meio da realização do projeto acontece a formação de uma ditadura dos intelectuais e a opressão total do proletariado, não, isso é uma etapa dialética. Aconteça o que acontecer, o resultado final será o reino dos proletários. Então, aí não. Simplesmente não há resposta porque não há perguntas. E do outro lado, só há perguntas que não têm respostas. Ora, isto é o conjunto das influências que nós recebemos na educação. Então, você veja, por exemplo, que muitas pessoas acreditam que o problema atual é o seguinte: nós temos que fazer uma escolha entre o totalitarismo comunista e a democracia. Eu digo, mas o que é a democracia? A democracia é um conjunto de direitos que são assegurados a todas as pessoas. Mas daí você pergunta, mas está sendo assegurado mesmo a todos ou nós precisamos ampliar? E quais são esses direitos? Daí você põe lá uma lista de 15 direitos. Por que 15 e não 150? Então é preciso, como diz a Marilena Chaui, ampliar os direitos. Daí você amplia os direitos, amplia os direitos, à medida que você amplia os direitos, você precisa garantir os direitos. Como é que você garante? Através da fiscalização e controle estatal de tudo. Então, uai, então acontece nas democracias, vai acontecer a mesma coisa que no comunismo. Vai tendo cada vez mais controle estatal, mais controle, mais controle, mais controle. E daí você, sem saber a conclusão de nada, você está empurrando o mundo para o mesmo lugar onde Stalin queria empurrar. E as pessoas acham que esses caras são inteligentes. Então, eu vejo assim uma crise monstruosa da inteligência humana. Porque esses padrões são os mesmos que são passados para as crianças nas escolas. Então, quando se julga inteligência, ou se julga determinadas habilidades, mas se essas habilidades têm que ser julgadas em si mesmas, pelo seu mero funcionamento, e não pelo resultado obtido em termos de conhecimento da realidade, então pouco importa se essas habilidades são utilizadas para o conhecimento da realidade ou para uma geração de uma fantasia idiota, dá na mesma. Então, nós podemos dizer, por exemplo, nós que todo mundo conhece o Lula. Ninguém pode dizer que o Lula é desprovido de uma inteligência social. Ele conseguiu fazer a carreira dele inteira sem ter um único inimigo dentro do partido. Ele conseguia seduzir todo mundo, fazer todo mundo confiar nele. Ele não sabia fazer uma conta de 2 mais 2, mas a inteligência social ele tinha. Qual foi o resultado? O resultado foi a desgraça que se viu. Se você julgar essa habilidade em si mesma, separada da sua eficiência cognitiva, então o resultado dela pouco importa. O resultado pode ser uma desgraça. O sujeito continua tendo aquela inteligência. E até as pessoas, às vezes, não sabendo exprimir o que elas percebem no Lula, dizem, não, é um líder carismático. Não, ele nunca foi líder nem carismático. Ele foi um símbolo do partido. Ele nunca liderou ninguém. Isso foi o segredo do Lula. Lula nunca deu uma ordem na vida. Enquanto tinha, o pessoal estava fazendo a assembleia, ele saía a tomar um cafezinho. Quando terminava a assembleia, ele voltava e dizia, o que foi que vocês decidiram? Aí decidimos tal coisa. Ele vestia a camiseta e dizia exatamente aquilo, agradava todo mundo. Então, o fato é o seguinte: o Lula não é um líder, muito menos carismático. Ele é um sujeito com um traqueiro social monstruoso. Só isso, e subiu na vida nesta base. Né? Então você vê que até para diagnosticar os caracteres, as personalidades, os vícios das pessoas, nós hoje temos nomes errados. Né? Então, quando se quer dizer, por exemplo, no Brasil, que uma ideia é duvidosa, é improvável, você diz que ela é polêmica. Mas o que é isso? Né? Uma ideia em si mesma não pode ser polêmica, só pode haver polêmica entre duas ideias, salvo engano. Né? Então, como é que você pode dizer que uma ideia em si mesma é polêmica? Isso aí é aquele negócio do, parece aquele Coan, né, bater palma com a mão só. Então, esta imprecisão de linguagem revela o quê? Uma imprecisão de percepção. Né? Por que que usam tantas palavras fora do lugar hoje em dia? Se você pegar a mídia brasileira inteira, aquilo é de uma imprecisão vocabular do começo até o fim. Por quê? Porque não há uma realidade pela qual você possa aferir a linguagem. Há apenas a autoridade do consenso. Né? E no caso é o consenso da mídia. A mídia faz parte da intelectualidade, evidentemente. Então, se a mídia inteira aceita isso, então essa linguagem está adequada porque eles entendem o que eles estão dizendo. Quer dizer, um fala um negócio que ele não sabe, o outro entende um negócio que ele também não sabe, mas parece a mesma coisa. Então, os dois lados aceitam essa maluquice. E você não tem para onde correr, você não sai do problema do consenso. Né? Existem filosofias inteiras construídas com base na ideia do consenso. O Jürgen Habermas é um. O consenso para ele é tudo. Né? Só que, enquanto Habermas estava fazendo esta apologia do consenso, havia um outro sujeito, que é o Kurt Lewin, é um psicólogo absolutamente genial. Mas eu acho um pouco maligno, mas genial, que estava criando um negócio que ele chama de engenharia do consenso. Então, o que é a engenharia do consenso? Você reúne um grupo de pessoas para discutir determinados assuntos, pode ser até uma psicoterapia de grupo, ou pode ser qualquer coisa, um projeto de um jogo de futebol, qualquer coisa, e você tem um técnico treinado orientando sutilmente o grupo para que ele chegue a determinadas conclusões. Isso aí se tornou o modo normal de ação social no mundo desde o fim da guerra, Segunda Guerra Mundial. Ou seja, todo mundo já participou de algum grupo de encontro, grupo de psicoterapia, grupo de discussões, etc., etc. E a coisa é conduzida de maneira muito sutil, exatamente como numa psicanálise, onde o psicoterapeuta não vai influenciar o paciente, ele só vai fazer determinadas perguntas, às vezes tirar determinadas conclusões. Muito bem, ele não influencia o paciente nisto ou naquilo, mas a forma total da relação está dada na mão do psicoterapeuta e não na mão do paciente. Portanto, pouco importa as conclusões específicas sobre esse ponto, aquele ponto, já está demonstrado ali quem é que está no comando da coisa. Isso sempre alcança os resultados desejados. Isso praticamente nunca falha. Há até já houve até estudos estatísticos. Funciona em 82, 83% dos casos. O restante não interessa. O número de procedimentos que existem para você gerar consensos é um negócio impressionante. No livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, você tem ali algumas dessas técnicas que hoje constituem quase que 100% da nossa pedagogia. É tudo formação, engenharia do consenso, é tudo engenharia comportamental. Ora, a engenharia comportamental vai tornar você inteligente? Claro que não, ela não tem nada a ver com isso. Ela quer que você se comporte de uma determinada maneira. E desde que você está aprovado pelo consenso, está tudo bem. Isso quer dizer que, em parte alguma, o conhecimento da realidade é exigido. Aliás, ele é só dificultado. E toda a nossa educação está assim hoje. Isso é, em todo o Ocidente é assim. Eu não posso dizer o que se passa na Rússia ou o que se passa no mundo islâmico, porque eu não estudei educação nesse lugar, mas em todo o Ocidente a coisa é assim. Então, isto quer dizer que as pessoas não apenas se acostumaram a não ter uma inteligência capaz de apreender a realidade, como até acham que isso seria uma pretensão excessiva. Isso quer dizer que, neste meio, toda e qualquer ideia vigora exatamente como na discussão científica. Todas as ideias são provisórias. Você nunca pode chegar a uma conclusão sobre nada. Então, é a síndrome do piu-piu obrigatória. Ora, isto funciona no campo das ciências. Por quê? A ciência, se você pensar direitinho, todas as ciências não têm absolutamente nada a ver com a realidade. Cada ciência só pode estudar os seus objetos. Primeiro, ele tem que recortar um objeto, tem que separar esse objeto dos outros. Por exemplo, se você vai estudar, vamos dizer, os animais, uma determinada espécie animal, bom, ela vai ter que ser isolada das outras. Ela tem que ter o seu conceito descritivo próprio para que você possa distingui-la das outras e estudá-la especificamente. Isso quer dizer a seguinte coisa: nenhuma ciência estuda nenhum objeto concreto e real. Nenhuma. É impossível isso. O que eu chamo de objeto concreto? É um objeto, um fato, que chega a nós acompanhado de todos os acidentes que o tornam possível. Por exemplo, se tu põe que um sujeito deu um tiro no outro na esquina. Então, bom, ele tinha que ter um motivo para fazer isso. Ele tinha que ter encontrado o sujeito num certo lugar. Então, pergunto, do motivo dá para você concluir onde a vítima estava? Existe alguma conexão lógica entre as duas coisas? Nenhuma, nenhuma, nenhuma, né? Em seguida, ele, para disparar o tiro, é necessário que haja uma certa quantidade de pólvora e que haja um projétil de determinado peso. Alguma dessas coisas pode ser deduzida do motivo do crime? Existe conexão lógica? Não. Terceiro, a bala pode ser desviada pelo vento. Existe alguma conexão lógica entre o motivo, o potencial mortífero da bala e a direção do vento? Essas coisas podem ser deduzidas do mesmo princípio? Não. E assim por diante. Você pergunta, bom, o que que a vítima estava fazendo ali? Se o sujeito tinha algum motivo para matá-la, ela também tinha um motivo para estar ali, o qual não tinha nada a ver com o motivo do assassino. Por exemplo, o sujeito pode ter ido no barbeiro. Quer dizer, é o fato de que alguém quer assassiná-lo que determinou que ele fosse ao barbeiro? Claro que não. Do mesmo modo, existe uma infinidade de outros acidentes sem os quais aquilo não poderia acontecer. Ora, na vida real, tudo o que nós chega ao nosso conhecimento chega assim, acompanhado de uma montanha de acidentes que não tem nada a ver com a natureza do evento, do fato em particular, mas sem os quais ele não poderia acontecer. É isso? Este é o conhecimento real que nós temos das coisas. Por exemplo, agora vocês vieram a esta aula aqui. O lugar onde está sendo dada a aula tem alguma coisa a ver com o conteúdo dela? Nada. Eu poderia dar essa aula na rua, num auditório, qualquer outro lugar. Mas se você não sabe onde está sendo dada a aula, você não vai assistir. Então, também, que hora é a aula? O horário da aula tem algo a ver com o conteúdo dela? Também não tem. Mas se você chegar antes ou depois, você não assiste a aula. E assim por diante, você precisa de um meio de transporte, né? Por exemplo, você liga para a companhia de táxi, bom, não tem táxi. Há alguma relação entre este fato e a aula que está sendo dada? Também não tem nenhum. Tudo, tudo, tudo nós percebemos assim. Isto é que nós chamamos a realidade concreta. Concreta vem do cum crescere, quer dizer, coisas que crescem junto. Não tem nada a ver com a outra, mas crescem junto. Qual é o primeiro procedimento de qualquer ciência ao estudar o seu objeto? É separá-lo da acidentalidade. Para ele poder, corresponder a um conceito unívoco. Que é um conceito unívoco? É um conceito que significa a mesma coisa para todos os estudiosos da área. Então, isso quer dizer que as realidades da física, por exemplo, elas estão expressas em conceitos que são os mesmos para todos os físicos e separados de toda a acidentalidade. Ora, esse conceito separado, ele não existe. Ele não corresponde a uma realidade concreta. Ele corresponde só àqueles aspectos específicos que interessam àquela ciência. E que só são conhecidos por abstração. Isso quer dizer que se nós não somos ensinados desde pequenos a perceber a realidade concreta e expressá-la, mas somos ensinados nas várias disciplinas científicas, nós estamos sendo ensinados para estudar só coisas que não existem, ou coisas que só existem desde o ponto de vista interessado de uma determinada ciência. No tempo de Santo Tomás de Aquino já sabia que as ciências têm três tipos de objetos. Primeiro tem o seu objeto material. Segundo tem o que chama-se o objeto formal. O que é o objeto formal? É o ângulo pelo qual você vai estudar esse objeto. Por exemplo, a zoologia pode estudar as vacas, mas não do ponto de vista da pecuária. O pecuário também vai estudar vacas, mas sob um ângulo completamente diferente. É isso? No entanto, existe alguma vaca que não tenha nada a ver com a pecuária ou nada a ver com a zoologia? Não, ela tem que ver com as duas ao mesmo tempo. Não é isso? Também, as condições de exercício da pecuária dependem da condição econômica de um país em determinado momento. Existe alguma conexão entre as regras práticas da pecuária e a economia nacional? Não tem conexão nenhuma. Mas a vaca, ela está, por assim dizer, no cruzamento desses vários fatores. Então, quando você escolhe um desses ângulos, você diz, eu vou estudar as vacas, mas deste ângulo, isso chama-se objeto formal. Mas além do objeto formal, existe uma outra divisão que os escolásticos distinguem entre objeto formal motivo e objeto formal terminativo. O objeto formal motivo é este, é o ângulo pelo qual você vai estudar. Mas tem uma outra coisa. Qual é a pergunta específica que você quer responder a respeito deste animal? Por exemplo, você pode estudar a anatomia do animal. Mas também você pode estudar a origem daquela espécie animal. Qual é exatamente a relação entre a anatomia dele agora e a origem? Nós não sabemos. Você pode conhecer a origem só pela anatomia ou a anatomia só pela origem? Não pode. Então, você, é uma segunda escolha. E além de escolher o ângulo pelo qual você vai encarar o objeto, você tem que escolher qual é a pergunta final a que você quer responder. Ou seja, qual é a finalidade última do estudo que você está fazendo. Então, com isso, você vai separando o objeto da sua concretude e tornando-o amoldável a um estudo científico. Fazer isto é muito mais difícil do que você criar qualquer, do que você praticar qualquer ciência. Então, é muito bonito vocês estudarem, por exemplo, o conjunto de discussões que culminou na obra do Miguel Reale, que se chama Teoria Tridimensional do Direito, onde até então havia uma confusão enorme sobre o que é exatamente o direito. Então, se você disser, olha, a lei, o direito estuda a justiça. Mas, bom, a palavra justiça quer dizer duas coisas. Primeiro, quer dizer todo o aparato judiciário, os juízes, os tribunais, advogados, os códigos, etc, etc. E, por outro lado, você quer dizer o conceito do bem e do mal. Uma coisa pode ser deduzida da outra, a outra da uma? Não. Então, por outro lado, a justiça se exerce dentro de um campo social determinado, que é aquele no qual estão o autor do crime, a vítima, o advogado, o juiz, etc., etc., não outro. Não é a mesma coisa você julgar um crime na Zâmbia e em Nova York. Então, tem um lado sociológico da coisa. E esses vários aspectos do fenômeno jurídico eram enormemente confusos. Se você pegar, por exemplo, toda a obra do Hans Kelsen. Hans Kelsen diz o seguinte, diz, olha, A justiça não tem nada a ver com o bem e o mal e com a noção do justo e do injusto que você tem em moral. Ele é apenas um sistema de leis, uma lógica normativa, mas que começa com uma premissa qualquer, que pode ser totalmente arbitrária, vai funcionar do mesmo jeito. Então, se alegava contra ele, não, espera aí, uma justiça que não leva em conta o bem e o mal, que não leva o conceito do moralmente justo, não é justiça de maneira alguma. Então, do ponto de vista do Kelsen, seria a mesma coisa você estudar, sei lá, a Constituição americana, ou a Constituição da União Soviética, ou da Alemanha nazista, seria a mesma coisa. São sistemas, e são sistemas normativos, e todos eles têm, quer dizer, uma premissa fundamental. Então, do ponto de vista formal, seria a mesma coisa. E outro, então, defendiam o aspecto sociológico do direito. Quer dizer, o direito é o efeito, a criação de um determinado estado de coisas em tal ou qual sociedade. É ter esse lado sociológico também. Então havia essas três correntes, quer dizer, você vai estudar o direito como norma, como Kelsen, você vai estudar o direito como um fato sociológico. Ou você vai estudar o direito como um valor, por tipo do justo e do injusto, etc., etc. E foi o Miguel Reale que conseguiu articular esses três. Ele disse, olha, peraí, você não discutiu, mas o direito é definido justamente pela fusão inseparável desses três aspectos. E com isso ele realmente matou o problema, até agora pelo menos, né? É muito interessante acompanhar essas discussões para você ver que o campo de uma ciência não aparece pronto. Ele depende de uma série de procedimentos abstrativos que você vai separando o que ele é do que ele não é, daquilo que é contigo, que está associado, e assim por diante. A física é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você pegar a física de Newton, tudo que Newton fez, de que nós conhecemos, pelo livro Princípio Matemático da Filosofia Natural, é uma física teológica. Aquilo é parte de um argumento teológico que Newton estava desenvolvendo. Então, para ele, a física era um aspecto da teologia. Ora, nas gerações seguintes já não se aceita mais isso, né? Então, o que que fizeram? Apagaram os outros livros do Newton e ficaram só com este. Então, durante 300 anos, se entendeu errado a física de Newton, porque não era isso que ele estava querendo dizer. Ele não estava fazendo física no sentido atual da palavra física. Ele estava fazendo física no sentido do tempo dele, né? Que era uma parte da teologia. O Newton tinha umas ideias religiosas muito estranhas. Ele era um cristão, mas ele era contra a trindade. Ele acreditava em uma espécie de unidade absoluta, tipo islâmico, né? Uma espécie de islamismo cristão. E tudo que ele fez foi para argumentar em favor disto. Isso quer dizer que se você entende esta parte fora do contexto teológico do Newton, você não está entendendo direito, mas é só esta parte que foi aproveitada pelas gerações seguintes de cientistas, né? Então, o que eles estão estudando não é o Newton, é o Newton que interessa a eles, é o Newton abstrato. Então, no processo de formação de qualquer ciência, você tem essa série de operações abstrativas que vão criando um objeto cientificamente estudável. E esse objeto cientificamente estudável não é um objeto da experiência real e concreta. Ora, apesar de Kant e apesar de todo o positivismo, nós todos continuamos vivendo no mundo das realidades concretas. Tudo que chega a nós chega entremesclado de aspectos acidentais que não tem nada a ver com a essência do fenômeno, a essência do objeto, mas sem os quais ele não poderia existir. E nós cada vez mais somos convidados a esquecer isto e focar a nossa atenção só naqueles objetos já formalizados para o estudo de determinada ciência. O que acontece com isso? Nós simplesmente saímos da realidade e vivemos no mundo do consenso científico. Isso é um desastre? Claro que é. Porque você nunca mais vai ter uma realidade pela qual você possa testar os seus conhecimentos. Você só pode testar no sentido do teste científico, mas o teste científico também não se refere a objetos reais, mas a objetos recortados, especialmente recortados para teste em laboratório. Ora, a ciência funciona assim e não há outra maneira de funcionar. Isso não é uma crítica à ciência, é assim que se faz mesmo e não tem outro jeito. Tá certo? E ela, às vezes, nos dá alguma certeza sobre algum objeto recortado para as necessidades dela, não sobre o objeto considerado em geral. Daí os camaradas inventam um negócio que é a interdisciplinaridade. Eles percebem que eles estão muito indo muito no mundo abstrato. Então, nós vamos cruzar os resultados. Não adianta, porque você, cruzando diferentes recortes abstrativos, você não vai obter uma realidade concreta. A realidade concreta não pode estar no fim do estudo científico, mas tem que estar na origem dele. E pergunto eu, alguém foi ensinado, alguém no mundo, algum cientista, foi ensinado à medida que ele vai recortando o objeto da sua ciência, ele volta a referi-lo à realidade concreta inicial, para que ele não se perca nas abstrações? Não. Ninguém é ensinado a fazer isso. Essa disciplina simplesmente não existe. Essa seria uma das tarefas fundamentais da filosofia. Mas acontece que a filosofia também tentou virar uma ciência. Existem dois tipos de filosofia científica. Existe a filosofia marxista, que já tem todo o domínio do, vamos dizer, do. Imagina ter todo o domínio do trajeto completo da existência humana e a sua finalidade, e que tudo pode deduzir do quê? Dessa finalidade. A finalidade será o quê? O paraíso dos proletários. Então, esta é a culminação da humanidade. Eles até dizem que isso é o fim da história. A história termina ali e, na verdade, é o começo da história verdadeiramente humana. São termos do próprio Karl Marx, né? Então, tudo pode ser julgado em função disto. Você pode até disto tirar conclusões até para as ciências físicas, como a famosa genética de Lysenko, tem uma genética marxista, que não funcionava, mas estava, enquadrava bem dentro desta visão global. E, por outro lado, você tem a visão positivista, que é a síndrome do piu-piu organizado. Então, se você perguntar, alguém foi treinado para perceber a realidade, expressá-la e discuti-la? Ninguém. Uns são treinados para se enquadrar dentro do projeto socialista final. Outros são treinados para se enquadrar dentro do consenso científico, o qual, por definição, é provisório. Então, significa que a noção de realidade sumiu e, portanto, a noção de inteligência também sumiu, sendo substituído por duas coisas no mundo marxista: pela sua ortodoxia, pela sua fidelidade ao projeto global, e no mundo ocidental, pela sua fidelidade e sua obediência ao consenso científico, que, repito, na verdade não existe. Ele existe apenas para uso popular. É claro que quanto mais o ensino da ciência se aprimora, mais esses problemas aparecem. Quer dizer, o cientista um dia acaba percebendo que ele não sabe do que ele está falando. E entre os praticantes da física quântica, acho que hoje em dia todos eles sabem que não sabem do que estão falando. Nós sabemos fazer esse experimento, sabemos medir para onde vai a partícula, etc, etc. Mas nós não sabemos do que estamos falando. Porque simplesmente não existe mais o quê. Né? Existe só a descrição de fenômenos. E fenômenos é o quê? Aparências. Então, ele pode continuar praticando isso o resto da vida, e se praticar direitinho, vai ser tido como um grande cientista, mas no fundo ele sabe que não sabe do que está falando. Então, essa dupla corrente de filosofias que dominam a mente contemporânea, sob todos os aspectos, elas foram feitas para neutralizar a inteligência humana. Uma vai te submeter, vamos dizer, aos mandados do partido, que é o quê? Um bando de intelectuais. E outra se submete ao consenso dos cientistas, que é o quê? Outro bando de intelectuais. Então, tudo fica reduzido à obediência. E a adequação do sujeito a esse estado de coisas passa a ser a medida da sua inteligência. Quer dizer, que se ele obedece os planos do partido direitinho e consegue fazer aquilo funcionar, ele é um grande homem. Né? Se ele não consegue ou não quer, bom, ou ele é um idiota, ou ele é um traidor, é um infiltrado burguês, coisa assim. E do outro lado, se você tenta escapar do formalismo científico, tá certo? E dizer algo da realidade concreta, vamos dizer, não, isso aí é poesia, é sonho, ou é fanatismo, é sei lá o quê, é fundamentalismo, qualquer coisa assim. Então, isso quer dizer, tudo foi montado para instituir a obediência, não a inteligência. Daí aparecem umas pessoas dizendo, então você tem que ensinar as pessoas a ter o pensamento crítico. Mas nós sabemos de onde vem a expressão, veio da tradição marxista. Você vai fazer o pensamento crítico do quê? Da ideologia capitalista. Ademais, se você pegar todas as teorias que estão rodando por aí, fizer a crítica de uma, você conheceu algo da realidade concreta? Ainda não. Você está apenas dentro do processo dialético da discussão de cada uma dessas ciências. Você ainda está dentro do mundo do formalismo. Então, é claro que não é o pensamento crítico que vai nos libertar disso aí. Quem percebeu direito o que precisava fazer foi Edmund Husserl, quando ele disse, nós temos de voltar às coisas. O que quer dizer as coisas? As coisas são as coisas que nos aparecem na realidade. Então, nós temos que começar a descrever a experiência tal como ela aparece. Se ele conseguiu ou não fazer isso, é outro problema. Eu acho que não conseguiu. Eu acho que ele foi, no fim, terminou no formalismo também. Mas a ideia era muito boa. E é ela que deve nos inspirar aqui. Então, é isto que eu desejo. Diga. Professor, com a internet ficando cada vez mais presente, de uma certa forma, todas essas contradições não ficam mais aparentes e geram essa confusão política que a gente tem hoje, essa polarização, porque as pessoas começam a perceber essa distância entre a realidade e esse totalitarismo aí dos intelectuais? Sim, mas pelo volume de informações, você cria um outro negócio, que é psicose informática. Quer dizer, você tem um bombardeio de informações que ultrapassa infinitamente a sua capacidade de organizá-las. Tá certo? Então, você vai chegar a um ponto em que dá um fenômeno que alguns estudiosos chamam de snapping. Quer dizer, snapping é aquele barulho que... Um estalo em que arrebenta, como um elástico que arrebenta. Puxou demais, arrebenta. Daí o sujeito fica mais ou menos num estado de estupor, que é de incerteza total. Tem muita gente assim hoje. Não são capazes de tirar conclusão de absolutamente nada. Por quê? Foram infectados pela psicose informática. Você escreveu uma palestra do Obama que era para ser só para os estudantes lá do MIT e veio a público, que ele falou que ele acha que o problema hoje tem várias realidades, por exemplo, tem a realidade do New York Times, a realidade da Fox News, e que a China resolve isso de uma maneira simples, que é o partido diz o que tem que ser e todo mundo obedece, mas que ele acha que a gente não deveria viver num mundo assim. Mas ele mesmo coloca, né? Quer dizer, a busca da autoridade é uma busca de alívio, evidentemente. O que você faz? Você transfere o problema para alguém que, segundo você, sabe mais do que você. Então você não precisa pensar mais no assunto. Então, é uma busca de alívio, tá certo? E de segurança. Mas isso resolve o problema? Não, isso agrava o problema formidavelmente. Quer dizer, onde o partido tiver errado, todo mundo vai errar junto. Isso, note bem, isso é uma exceção, não, isso é a regra. A única coisa que deu certo no comunismo, a única, foi o plano do Stalin da Segunda Guerra. Que as coisas se passaram exatamente como ele tinha previsto, com exceção, ele não previu a invasão da Rússia pela Alemanha. Ele pensava que a Rússia que invadia a Alemanha. Mas ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu readaptar o plano e chegou onde queria. Ele não dominou a Europa inteira, mas dominou metade. Pô, está reclamando, né? Então, é um bom exemplo. Vamos dizer, para o nosso tipo de estudo aqui, a melhor coisa é você estudar. Vamos estudar alguém que fez alguma coisa e deu certo. Você fez um plano, executou o plano e chegou ao resultado que queria. Isso não quer dizer que ele vai controlar inteiramente o resultado, mas, em linhas gerais, vai. Um filósofo chamado Alain, ele também pensava a mesma coisa nesse ponto, e ele botava os alunos para estudar a campanha que os americanos fizeram para eliminar a febre amarela em Cuba. Foi um negócio excepcionalmente bem sucedido. Ele pegava, esse aqui é um modelo de como se faz as coisas, né? Ora, uma campanha para eliminar a febre amarela é baseada no quê? Na existência de uma vacina, fala, não, tem a fabricação da vacina, tem os fatores sociais, fatores econômicos, etc. Como é que você vai articular tudo isso? Então, a ação real é sempre a articulação de linhas de força acidentais. Está entendendo? Então, por exemplo, vamos supor, numa guerra, você No último ano da Primeira Guerra Mundial, os alemães decidiram fazer um ataque frontal final. Reuniram uma força monstruosa, muito superior à do adversário, tá certo? E fazia anos que a guerra estava ali estática. Eles não conseguiam, ficavam de uma fronteira, uma trincheira aqui, outra trincheira ali, ninguém conseguia avançar. Falaram, não, tem que romper essa porcaria, vamos lá derrubar tudo uma vez. E eles fizeram, só que lá pelas tantas faltou comida. É? Então, eu digo, o que que a comida tem a ver, né, com a atividade bélica? Você pode deduzir uma coisa da outra, a outra da uma? Para o serviço de intendência que vai fornecer a comida toda, o funcionamento dele depende da eficácia bélica do exército que está no fronte? Não. É um fator extra. Está entendendo? Então, a verdadeira inteligência você vê em operação nessas horas. Onde, quer dizer, os escolares, no tempo dos escolares, chamavam isso de raciocínio de conveniência. Conveniência no sentido de vir junto, coisas que convergem. Então, seria o convergência, ou o concresso, ou o concreto. Algumas pessoas têm uma genialidade excepcional nisso aí. Se você estudar a vida de Napoleão Bonaparte, você vê todo o segredo dele é isso. Ele conseguia juntar coisas que não têm nada a ver para produzir um resultado. Na verdade, isto é a definição da técnica. O que uma ciência faz? Uma ciência separa determinados aspectos da realidade para ver se descobre um princípio comum que explique todos ao mesmo tempo. Tá certo? O que faz uma técnica? Ela pega fatores e linhas de força absolutamente inconexas, que uma não tem nada a ver com a outra e uma não pode ser deduzida da outra, e junta todas para produzir um resultado. É por isso que é uma burrice dizer que os grandes resultados da tecnologia são efeito do progresso científico. Não são. O progresso científico pode entrar ali como um dos elementos. Né? Mas, por exemplo, o exemplo que eu dou, os computadores se baseiam no código binário. Eu falo, muito bem, mas eles dependem da fabricação de plástico. Né? E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Agora, se você não juntar o código binário num negócio feito de plástico, você não consegue. Né? Então, você está operando na base de uma fusão de fatores que nada tem de científico. A base de toda tecnologia é isso aí. Não existe nenhuma tecnologia que seja baseada num princípio científico único. Toda ajuda, princípios científicos, regras práticas que não têm fundamento científico nenhum, tá certo? E uma boa utilização das ocasiões. Não é isso? E esse raciocínio de conveniência, este é o raciocínio mais alto que existe para um ser humano fazer. Porque o conhecimento científico, o conhecimento pragmático, o conhecimento habitual, os valores, etc., tudo converge para a produção de um resultado desejado. Mesmo assim, pode falhar. O Napoleão dominava isso maravilhosamente. Ele só não percebeu uma coisa, que só ele sabia fazer esse raciocínio. Os generais dele não sabiam. Então as coisas só davam certo onde ele estava pessoalmente no comando. Na primeira vez que ele delegou uma tarefa fundamental para o sujeito, falhou tudo e ele perdeu. Então isso quer dizer que nele era tão natural pensar assim, que ele talvez acreditasse que todo mundo tem essa capacidade, e não tem. A maior parte das pessoas são educadas na mais extrema abstração possível. E vai abstraindo, abstraindo, e perde o caminho, perde o fio da meada que o conecta à realidade concreta, originária. Então, se fôssemos criar um princípio de educação baseado, vamos dizer, na realidade concreta e no controle do mecanismo abstrativo, como seria? Bom, eu tenho dado o exemplo disso no meu curso online de filosofia. É isto. É isso que eu estou fazendo o tempo todo. Quer dizer, eu subo um pouquinho no lugar da abstração e volto para a experiência imediata. E eu espero que os alunos, vamos dizer, tenham, pelo menos absorvido esse processo de maneira quase inconsciente. E eu estou dando este curso aqui para explicitar. Quer dizer, qual é a técnica que eu estou usando no COF? E por que que ele está funcionando? Por que que as pessoas realmente ficam mais inteligentes? Elas sentem que ficaram e você vê que ficaram pelo trabalho delas, pelo que elas fazem. Não necessariamente trabalho intelectual, pode ser até trabalho, sei lá, de agitação política, qualquer coisa, o que elas quiserem, tá certo? Ou no trato dos seus problemas pessoais, dos dramas de família, etc. Qualquer coisa. Você vê que todo mundo está progredindo. Por que progredo, por causa disso. Isso quer dizer que a gente não pode medir o avanço de um aluno mediante provas. Você só pode medir pelo procedimento concreto dele perante os problemas que vão parar na mão dele, de algum modo. Ou problemas intelectuais, ou problemas de outro tipo. Eu, no ginásio, tive um professor de biologia. Acho que foi a única coisa que eu aprendi no ginásio, foi biologia. Os outros professores eram um chato e esse era um gênio. E ele sempre dizia o seguinte: se você explica para o sujeito o que é bicho de pé, ele entende, passa na prova. Mas depois você chega na casa dele, ele está andando descalço no lugar onde as galinhas fizeram cocô, então ele não entendeu o que é bicho de pé. O outro pode ter errado na prova, mas ele sabe que não é para fazer isso. Então você, esse aprendeu, o outro não. Então, quer dizer, o único teste é do conhecimento da realidade concreta é na própria realidade concreta. Por isso que eu não faço provas nem coisa nenhuma. Provas são altamente enganosas nesse sentido. Também, uma outra coisa que eu levo muito em conta é coisa que é ensinada por um educador americano chamado John Taylor Gatto. Ele diz, a primeira coisa é óbvia, ele diz, as pessoas só aprendem o que querem. Então, eu aprendi duas coisas no ginásio, eu tenho certeza, biologia e latim, porque eu queria aprender. E eu me lembro, enquanto estava o professor de matemática me ensinando álgebra, eu aprendi tudo direitinho. Álgebra passou a ensinar geometria e falou, não quero mais. Porque a primeira coisa que ele disse, eu já não entendi. Eu falei, bom, então não quero entender as seguintes. E daí para dentro, não teve jeito. Eu fizesse o que fizesse, contratar professor particular, usar chantagem, eu não ia aprender aquilo. Então criou uma resistência, como é que se diz, incontrolável. Então, se você só aprende o que ele quer aprender, você tem que partir do que ele quer aprender. E daí você vai, gradativamente, colocando outros elementos dos quais ele vai precisar. Por exemplo, você quer ensinar física para o moleque, mas ele só quer saber de beisebol. E muito bem, para ele entender o trajeto da bola, ele vai ter que estudar cinemática. Então, você, partindo de qualquer ponto, você vai chegar nos outros. Sempre organizados em torno daquele interesse fundamental. E ele diz outra coisa também, esta é básica. Ele diz, alguma coisa você tem que conhecer em profundidade. As outras pode ficar num pano de fundo. Mas algo você tem que dominar completamente. Pode ser a coisa mais humilde do mundo, pode ser assim, engraxar sapato. Né? Mas você tem que saber tudo e dominar o processo inteiro. Então seria, qual a graxa que você vai comprar? Por que essa graxa é diferente da outra? Como que ela foi fabricada, etc. Assim por diante. Quer dizer, partindo do engraxar sapato, você acaba cobrindo uma área de conhecimento muito grande, sempre fundamentada na sua experiência concreta de engraxar o sapato. Isso também uso muito com os meus alunos e acho que qualquer interesse que eles tenham em aprender qualquer coisa, é isso que eles têm que aprender. Não adianta tentar outra coisa só porque também o mundo moderno inventa os programas escolares. Programa escolar consiste em você dar um pouquinho de cada coisa, evidentemente sem conexão alguma, tá certo? Que elas não tenham conexão entre si, é inevitável. Porém, na mente do estudante, elas vão se articular em torno do quê? Se você dá vários conhecimentos inconexos, mas o indivíduo tem um interesse fundamental em torno do qual ele pode articular tudo o que ele sabe, aí sim. Mas acontece que este ponto, que é o interesse pessoal por isso, é totalmente desprezado. Isso não é no Brasil, isso é em toda parte. E note bem, a queda do nível de inteligência dos estudantes é universal, está acontecendo no mundo inteiro. Não tanto quanto no Brasil. O Brasil chegou na calamidade. Isso. Mas também eu acho que é no Brasil que se dá mais importância aos programas escolares e menos à vida real. Aqui nos Estados Unidos ainda tem alguns pontos de contato. Por exemplo, o sujeito pode obter nota prestando trabalhos sociais. E no fim de semana ele vai cuidar das criancinhas pobres, apresentar o relatório do que fez, isso conta nota para ele. Então, bom, esse é um interesse real que ele tem. Ou ele pode participar de uma equipe de esporte e tal, isso também conta. No Brasil, nada disso, é só o programa. Eu me lembro que uma vez o nosso colégio que eu estudava mudou de prédio e era muita coisa que tinha para transportar, então eles se socorreram do serviço dos alunos, nós ficamos lá transportando caixa. Transportava os negócios da biblioteca, tinha que botar no mesmo lugar, transportava os materiais de laboratório, tinha que saber o que era para fazer com aquilo. Eu digo, olha, eu aprendi mais nisso aí, nessa mudança, do que em todas as aulas. No entanto, eu me lembro de uma cena que nós estávamos ensinando um caminhão descarregando coisa e passa a professora de matemática e diz o seguinte: esta matação de aula está uma vergonha. Quer dizer, ela simplesmente não entendia o valor pedagógico daquilo. Agora, eu tenho experiência, que alguns alunos que estavam no meu outro curso me ajudaram a classificar os livros na biblioteca, eles aprenderam muita coisa ali. Bom, se você não sabe organizar a sua própria biblioteca, ou a biblioteca do vizinho, então você simplesmente não tem ideia do que é o sistema dos conhecimentos humanos. Então você vai estar sempre perdido no espaço. Né? Por isso que eu tenho sempre recomendado, mais tarde eu vou dar mais explicações sobre isso, que a organização da bibliografia do que você vai ter que estudar mais tarde é mais importante do que você ler qualquer um dos livros que estão na bibliografia. Isso é ensinado em alguma escola? Não. Então, nós vamos ter aqui aula de português, matemática, geografia, história, papapá. Muito bem, então agora vamos organizar os livros que nós precisamos para estudar tudo isso. No Brasil, ninguém teve essa ideia nunca, que é uma coisa tão simples. E eu tive a sorte de estar presente nessa mudança das duas escolas. Por exemplo, eu não tinha ideia da riqueza de livros que havia na biblioteca do colégio. Eu adquiri nesse dia. Por quê? Porque era eu mesmo que estava pegando o livro e botando na estante no lugar certo. Então aí nós tiramos alguns princípios. O princípio é o seguinte: todo conhecimento ele toma raiz na realidade da experiência concreta. E, tão logo ele perde essa conexão, ele só vale para fins administrativos. Não é isso? Agora, existe alguma prática que tenha realmente algo a ver com a realidade concreta e com a tomada de posse dela? Existe. Mas certamente não é nenhuma das ciências. Porque a ciência já parte do... Veja, quando você começa a estudar física, por exemplo, alguém te informa o rolo que foi para isolar a física dos outros fatores e poder chamá-la de física. Ou seja, como se formou o objeto dessa ciência. Ninguém nunca ouviu falar disso. E nenhuma... Acho que aqui também não. Então, as ciências que são resultado da articulação de inúmeros procedimentos de abstração que vão se consolidando e recortando um objeto ideal no espaço, ela aparece para você como se ela fosse uma coisa do mundo físico. Quer dizer, a física nasceu como nascem as bananas. Então, eu digo para você, a coisa mais apaixonante que existe em qualquer ciência é justamente ver isso, como é que ela se formou. Porque se todos os objetos chegam para nós na realidade concreta, eles chegam sempre misturados a milhões de coisas que não são eles, mas que têm algo a ver. E como é que você vai separando e depois rearticulando? A história dessa separação, ou seja, da formação dos objetos de uma determinada ciência, ela está mais ou menos documentada, tá certo? Mas a articulação dela com a realidade concreta, não existe nenhuma história disso. Nunca ninguém fez. Então, quando você vê algum cientista que era capaz de articular uma coisa com outra, isso é explicado pelo talento pessoal dele ou pelas manias dele. Assim, qual é a relação que Newton via entre a teologia e a lei da gravitação universal? Ele via uma e deduzia uma coisa da outra e a outra da uma. Podia ser loucura, mas que ele fez isso, ele fez. Então, como é que fizeram depois para separar? Se você pensar, de onde surgiu a noção atual do cientista puro? Newton não era um cientista puro. Ele era mil coisas misturadas. Leibniz também. Você conhece alguém que ensinou isso? Como é que se formou a ideia de um cientista? Não, isso não se ensina em parte alguma. E como é que você vai entender ciência se você não sabe nem como isso apareceu, meu Deus do céu? Então, existem duas maneiras básicas de você fugir da realidade concreta. O primeiro é o modo marxista, dizer, olha, nós já sabemos tudo como vai terminar, nós sabemos o todo. Então o resto não interessa. E outra maneira é dizer, nós não podemos saber nada. Este é o Kant. Só podemos saber aparências. Então, é claro que o nosso estudo aqui ele tem que passar por uma crítica aprofundada dessas duas correntes, mas simplesmente a crítica delas não vai resolver o nosso problema. Nós vamos ter que dar alguma sugestão prática para que os indivíduos, de algum modo, refaçam a sua vida intelectual, tendo como base essa tensão permanente entre a realidade concreta e a abordagem científica. Porque a realidade científica sempre vai fugir da realidade concreta para tentar tornar o seu objeto manobrável intelectualmente. Porque, claro, nós não podemos pensar tudo ao mesmo tempo. Nós temos que fazer abstração de algum modo. O problema é você saber de onde você abstraiu as coisas e não você esquecer o caminho e achar que aquele objeto abstrato existe e existe de per si. Tá certo? É uma coisa eterna que veio, surge como, sei lá, as bananas ou os movimentos da Terra. Então, conhecer as coisas pela sua origem, tá certo? E de algum modo conseguir manipular a realidade concreta. Existem meios de fazer isto, e isso, na verdade, se faz, tá certo? Mas só é possível você realizar isso se você operar um giro quase que de 180 graus no processo educacional, onde você começa a privilegiar a percepção da realidade concreta e não o domínio dessa ou daquela ciência ou dessa ou daquela arte em particular. Tá, vamos fazer um intervalinho. Na segunda parte nós vamos com as perguntas. Tá bom? Vou desligar aqui um pouco. O apelo de algumas universidades para enfatizar a questão prática das ciências, como a utilização de laboratórios ou de modelagem matemática que possam prever o comportamento de algumas teorias, isso de algum modo resgata, de certo modo, esse retorno à realidade que o senhor colocou. Não, de jeito nenhum. Veja, qualquer processo real que se desenrola ou na natureza ou na história, ele é evidentemente um fato de ordem concreta. Quer dizer, nele você tem a confluência de 1 milhão de fatores, inclusive acidentais, que ou você percebe como um conjunto ou você não percebe de jeito nenhum. Quer dizer, você somando vários fatores, por mais exatidão que você tenha nos detalhes, você não consegue. Então, por exemplo, um dia eu tive a pachorra de ver de todos os estudiosos de ciência política, de filosofia no mundo, quantos tinham previsto a queda da União Soviética? A resposta é só 5. Né? Os outros não tiveram a menor ideia e 3 anos antes da queda da União Soviética, em 1987, não sei se por aí, foi publicado o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que previa que na década de 90 os Estados Unidos iria cair e a União Soviética se tornaria potência dominante. Em comparação com isso, as pessoas que haviam previsto corretamente, elas foram por método, fizeram isso por métodos que os cientistas chamariam de impressionistas. Não é isso? Teve um astrólogo que previu isso em 1956, deu a data certa. Pá, aqui o negócio cai. Né? Teve outros também, mas não por procedimentos quantitativos, aliás, nem por nenhum procedimento científico admitido. E assim por diante, você vê que ao longo da história, quer dizer, a previsão certa requer uma certa habilidade que o ensino científico mata. E nós vamos ver nas próximas aulas algumas técnicas para manter essa capacidade viva. Mas note bem que a realidade, portanto, a capacidade de previsão, é menos valorizada do que o consenso científico. Ou seja, o pessoal prefere errar com a maioria das ciências do que acertar com um sujeito que só acertou sozinho. Então, a realidade foi simplesmente rebaixada. Tudo se torna um problema, vamos dizer, de autoridade, na verdade. De autoridade, de prestígio científico, né? De privilégios corporativos e assim por diante. E nós vimos, por exemplo, o que aconteceu no domínio das letras, né? Que a partir dos anos 60, 70, a própria atividade literária vai se integrando na academia, se tornando uma profissão especializada. O resultado, a literatura acaba. Exceto por camaradas que não foram infectados por isso. E você vê na segunda metade do século XX, na primeira metade, a literatura americana era um negócio de uma riqueza assim, inteiramente absurda. Na segunda, acabou tudo. Você não tem um autor hoje que você possa comparar com William Faulkner, com Nathaniel Hawthorne, com Herman Melville. Não tem, não, simplesmente não tem mais. Por quê? O sujeito entra na universidade para aprender letras. E ele vai tentar tornar aquilo cada vez mais científico. Mas eu não nego que possa haver uma ciência da literatura, é evidente. Porém, se você passa o tempo todo estudando teoria crítica, estruturalismo, desconstrucionismo, etc., você simplesmente não tem tempo para ler as obras literárias. Se você lê Balzac, você aprende um monte de coisas sobre a arte da ficção. São coisas que você não consegue expressar, você não consegue dizer, mas você sabe fazer. Ora, o que é um romancista? Não é um sujeito que compreende tecnicamente a arte do romance, é um sujeito que sabe realizá-la. Assim como um pintor não é um teórico de pintura. Mas, a partir da profissionalização dessa atividade, as coisas se confundiram. Né? Quer dizer, o que é uma determinada prática, o que é o estudo científico dela. Mas se você, por exemplo, o sujeito pode entender cientificamente todas as artes marciais, mas não sabe bater num cachorro. Não pode acontecer isso. E tem outro que não sabe nada e enche todo mundo de porrada. Quer dizer, o saber fazer é uma coisa, o saber explicar é outra. Claro que pode ter pessoas que façam as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é a raridade, mas existe. Mas, normalmente, onde predomina a atividade teorizante, então a outra parte vai ser prejudicada. Isso acontece na própria técnica. Por exemplo, se você estuda a vida do Nikola Tesla, um monte de coisas extraordinárias que esse sujeito inventou e que cientificamente eram impossíveis, e ele fez. Então, bom, ele não sabia justificar aquilo completamente, mas ele sabia fazer. E ninguém precisa provar que é capaz de fazer aquilo que ele já fez. E que é possível fazer, né? Se você faz uma coisa, o real é por definição possível. Então, em vez de partir da realidade do que ele tinha inventado e começar a buscar a explicação a partir daí, não, eles simplesmente apagaram o que ele inventou. Por exemplo, a transmissão de eletricidade sem fio. Tinha uma usina que podia transmitir eletricidade em qualquer lugar do mundo sem fio. Daí diz, não, foi por interesse econômico que eles bloquearam, porque o Thomas Edison estava ligado nas indústrias de eletricidade. Bom, pode ter tido isso, mas eu acho que o impacto intelectual foi muito mais desencorajador do que isso. O cara simplesmente não tinha explicação para aquilo. Mas nós, se nós queremos, por exemplo, eu estou bem na área, vamos dizer, do estudo histórico, sociológico, político, essa coisa toda. Se nós queremos desenvolver uma capacidade de compreensão da situação real e, portanto, de previsão correta, bom, nós vamos ter que desistir da teorização de muitas coisas. Né? Perguntar como é que o sujeito acertou aquilo ali. Bom, às vezes eu sei fazer, mas não sei explicar. Tem muita coisa que é assim. Mesmo quando você, por exemplo, se o sujeito vai ensinar o outro a tocar piano, a cantar. Eu já vi vários vídeos assim, sei lá, o Giuseppe De Stefano treinando um outro tenor. Como é que ele fazia? Ele dizia, ah, é assim. Pá. Daí o outro imitava. Você não tem aquilo em linguagem teórica. É só mostrando como se faz. Diga. Sobre o problema, e pensando aqui na área da minha atuação profissional e também de estudos acadêmicos, a segurança pública no Brasil. O problema é quando a gente não encontra nem respostas na teoria e nem na prática. E quanto mais você se aproxima da realidade concreta, mais caos você encontra. E quando você vai para a área acadêmica, ou de estudos, ou para a teoria, também não existe nada. Só a conclusão dos estudiosos americanos da década de 70, que nada funciona em segurança pública. E a partir disso, como que... Então, primeiro, pensa bem a expressão segurança pública. Segurança pública quer dizer um sujeito ou um grupo de sujeitos mantendo a segurança para todo mundo. O conceito é autocontraditório. Não existe segurança pública, só existe segurança individual. Alguém faz um roubo coletivo, rouba todos ao mesmo tempo? Não. Alguém vende droga para todo mundo ao mesmo tempo? Não, ele vende um por um. Então, esse é o erro fundamental. Para mim, esse é patente à primeira vista. Quer dizer, ninguém pode garantir a segurança da sociedade. Isso é um conceito inteiramente absurdo. Porque, em primeiro lugar, você só pode garantir a segurança de alguém se você está lá. Pode existir uma polícia onipresente. Entendeu? Uma pessoa que seja muito rápida, como aqui, a polícia leva 5 a 10 minutos para chegar no lugar. 5 a 10 minutos dá para você matar umas 30 pessoas. Então, se elas não estiverem seguras, elas próprias, nada pode garantir a segurança delas. A própria noção de segurança pública é inteiramente absurda. Então, eu uso da minha expressão segurança pública, mas eu sei que eu estou falando um contrassenso. Eu uso só por uma questão convencional. Se convencionou, chama isso de segurança pública. Você fala de criminalidade como um todo, porque é o crime. Assim, também é criminalidade. O problema não é criminalidade, o problema é os crimes. Porque é que o crime ocorre. Entendeu? Os fatores, quando você leva para a realidade concreta, você tem fatores tão complexos, tão diferentes, que é impossível você determinar porque alguém comete um crime. E como que você vai se prevenir ou combater o crime? A não ser, claro, uma essa ideia, vamos dizer, a combater o crime pelas causas, isso é outra coisa absolutamente ridícula. Quer dizer que precisa haver uma causa determinada para o sujeito cometer um crime. Por exemplo, o sujeito, sei lá, estrangulou a mulher. Você vai saber a causa, você pode passar o resto da vida estudando, você não sabe por que ele fez isso. Então, todo o problema da polícia está colocado de maneira abstrativa, errada. Né? Quer dizer, não tem noção do aspecto caótico, que é inerente à coisa mesmo. Quanto mais caos, mais crime. Isso é evidente. Olha, o crime é o próprio caos. Né? Então, se você quer, eu tenho a teoria do caos e vamos controlá-lo. Está brincando? Quer dizer, por que eu tanto combato esse negócio do desarmamento civil? Porque só existem vítimas individuais do crime. E existe alguém que tem o poder de garantir a segurança para todos esses ao mesmo tempo? Não, então eles apelam a raciocínio rebuscado sobre as possíveis causas e tentam eliminar as causas para eliminar o crime. Se você tiver milhões de causas atuando, isso obriga que aconteça o crime? Não, também não. Então, quer dizer, esse negócio abstratista já entrou profundamente na administração pública, precisamente porque, vamos dizer, a principal finalidade da ciência é dar suporte à administração pública. Então, por exemplo, toda lei, projeto de lei que os caras apresentam, ele tem que apresentar uma justificativa científica, não é isso? Ou pelo menos o que lhe parece, uma justificativa científica. Então, isso quer dizer que a administração pública se guia pela ciência, por quê? Porque o conhecimento da ciência é um conhecimento público. Ele é acessível, quer dizer, a todos ao mesmo tempo. Ele não é um negócio íntimo, que só um sujeito percebe, ele não pode transmitir aos outros. Não é assim. Mas, agora, transponha isso para o plano individual. Pega o indivíduo que, na sua vida real e concreta, pretenda se dirigir apenas pelos conhecimentos científicos. Todo mundo vai dizer que é um esquizofrênico. Por exemplo, a garota chega para ele e fala, eu te amo. Ele diz, bom, agora vamos testar cientificamente, isso é verdade. Prove cientificamente. Não é isso? Assim, em todas as decisões concretas da vida, você precisa de outro critério de guiamento que não é científico. A ciência pode dar um subsídio, claro. Mas isso nós normalmente chamamos de experiência da vida. Mas, bom, é um nome muito genérico. E também não define nada. Então, vamos dizer, o cultivo da percepção concreta, ele é uma disciplina, ele é pelo menos uma arte, e ele pode ser ensinado até certo ponto. Pelo menos ele pode. Poderia haver um ensino que não o reprimisse para trocá-lo por conhecimento científico. E um dos objetivos desse curso é dar algumas dicas sobre isso aí. Eu lembro o Leandro, a primeira vez que ele veio entrevistar aqui, a primeira coisa que ele falou, o senhor aqui tem um track record formidável, porque tudo o senhor previu aconteceu. Eu falei, bom, o problema não é eu ter previsto a coisa, o problema é ninguém mais ter previsto. Isso é que é escandaloso, porque tem coisa que você diz, bom, é óbvio e patente que é assim, né? Mas ninguém percebe. Às vezes não percebe por quê? Porque ele não tem a justificativa científica daquilo. Então quer dizer que a argumentação científica vale mais do que a realidade da percepção. Isso aí, é, evidentemente, é loucura. Então os caras tentam, vamos dizer, usar métodos quantitativos. Eu digo, bom, eu não tenho nada contra os métodos quantitativos, mas para você quantificar, você tem que quantificar alguma coisa. E essa coisa, o que é? Se você nem sabe o que é, quem está quantificando? Está se iludindo com números, né? Também, vamos dizer, essa fé que as pessoas têm nos números hoje é uma coisa de louco. Quer dizer, você põe lá uma estatística. Bom, estatística, por exemplo, ela tem, evidentemente, ela tem algum valor, sempre. Tá certo? Mas o pessoal usa como instrumento de persuasão. E com isso aí você já está enganando todo mundo. Sem contar que você só faz estatística daquilo que você está interessado em saber. Quando você não quer saber uma coisa, você não faz estatística a respeito. Por exemplo, se você perguntar assim, quantas mortes por iatrogenia existem nos Estados Unidos anualmente? Isso é quantas pessoas foram mortas pela medicina? Não tem estatística disso. Porque ninguém quer saber. Não é fácil você distorcer o contexto, né? Não é fácil você distorcer o contexto dependendo do que você está querendo. Sim, também pode. Claro, claro. Ela não foi feita para mostrar mais coisa, ela só vai mostrar. Só existe estatística do efeito final. Você não pode fazer estatística das causas profundas de alguma coisa. Então, estatística é sempre o fato consumado, quantificado. Então, ela pode ajudar você a entender ou pode ajudar a complicar tudo. Depende do quê? Do controle que você tenha do fato concreto. Qual seria o ponto de partida e qual seria o caminho para encontrar a melhor solução? Então, em primeiro lugar, eu só consigo prever essas coisas porque eu não ocupo nenhum desses cargos. Porque senão, evidentemente, eu tenho que, em primeiro lugar, justificar a minha presença no cargo. E para justificar, eu tenho que usar, vamos dizer, o poder legitimador que tal ou qual disciplina científica, tal ou qual partido me dá. Então, eu já tenho, em vez de resolver um problema, que é diagnosticar um negócio certo, eu tenho dois. Essa é a teoria do Alexandre Zinoviev, né? Em qualquer profissão, você tem que aprender dois tipos de técnicas. A primeira são as técnicas que se referem àquilo que a profissão faz. Por exemplo, se é engraxar sapato, você vai ter que saber alguma coisa a respeito de sapato, né? E a segunda tipo de técnica que você precisa saber é como sobreviver e subir na profissão. Na maior parte dos casos, esta técnica se sobrepõe à primeira. Porque se você está fazendo a coisa direito ou não, é um problema secundário. O problema principal é as pessoas acharem que você está fazendo, sabendo direito. E é uma coisa subjetiva, controlável até certo ponto. Então você vai ver muitas vezes os caras que sobem na vida não são os melhores da área. Eles são os melhores nesta técnica. Da profissão mesmo eles podem não saber nada. Mas essas coisas existem. Isso é um fator sociológico que tem que ser levado em conta. Por exemplo, se você pega o sujeito, bom, ele pode ser um gênio na coisa que ele faz, mas ele é um sujeito antipático, não tem traqueiro social, não sabe se comunicar, ele está ferrado. Ele vai fazer tudo certo e vai dar tudo errado. Depois chegou outro, é um bocó de mola que não sabe nada, mas sabe agradar as pessoas, sabe puxar saco, sabe manejar a circunstância social, esse vai subir. Tem camaradas que, se você pegar, por exemplo, a carreira do Franklin Roosevelt, essa era a única técnica que o Franklin Roosevelt sabia. Ele não entendia nada de economia, ele não entendia nada de guerra, ele não entendia nada nem mesmo de política. Mas ele sabia entender relações públicas. E fez um sucesso engraçado. Começou a usar o rádio. Sim, teve essa ideia, né? Ele nunca, nenhum presidente tinha feito isso. Mas esse espaço está se esgotando na segurança pública, com a ressalva da palavra que o senhor fez no Brasil. Ah, sim, já tem todo mundo, a segurança pública sobe assim, sobe fazendo bonito. Perante quem tem o poder de decisão, não perante o público, o usuário. O usuário sabe que está ferrado de qualquer jeito. Quer dizer, como é que chegamos nesse recorde de 70 mil homicídios por ano? Bom, isso aí é uma espécie de engenharia da inépcia. A inépcia natural não faz isso. Precisa ter algum outro fator que mantenha a inépcia no poder, por assim dizer. Bom, você pode dizer, bom, esses caras foram todos comprados pelo narcotráfico, é possível? Existe esse fator, sem dúvida. Mas eu acho que esse não é o principal. O narcotráfico não pode comprar todo mundo. Desde o sargento de polícia até o ministro da Justiça, o comandante do Exército, não é possível. Então, existe algum fator estrutural permanente que corrompe o funcionário público. O poder universitário no Brasil é uma coisa absolutamente impressionante. Eles mandam em tudo. Você pega tudo que aconteceu no Brasil, todas as desgraças do Brasil nos últimos 50 anos, foi tudo planejado na USP. Onde nasceu o PT? Na USP. Foi tudo planejado para isso. Agora, não houve um sujeito para dizer para eles, olha, você, para você subir, pelos métodos do Antônio Gramsci, o que você vai fazer é o seguinte, você vai ocupar o governo. Ou seja, você vai virar a classe dominante. E o sistema econômico não mudou nada. Então, a estratégia do Gramsci é ótima, mas não para implantar o socialismo. Eles não implantaram o socialismo nenhum, na verdade. Eles corromperam o capitalismo apenas. E quem diz que de um capitalismo corrupto vai nascer um socialismo? Não teve um que explicasse isso para eles. Eu até falei no próprio filme do Jardim das Aflições, eu falei isso. Eles queriam o ideal do Raimundo Fauro, que é destruir o estamento burocrático. Era muito bonito. Só que para fazer isso, ele se transformar no estamento burocrático. Falou, agora o que você vai fazer? Vai suicidar em público? Como é possível alguém não perceber uma coisa dessa? Então, toda e qualquer proposta ideológica, ela tem dentro de si certos aspectos antagonísticos ou contraditórios. E são estes os primeiros que vão aparecer na prática. Porque são os que não estão sob controle. Agora, em geral, as pessoas raciocinam sobre isto positivisticamente. Quer dizer, aqui você tem um projeto, o projeto será aplicado à realidade e vai dar tal e qual resultado. O cara treinado no marxismo sabe que as coisas não são assim. Mas nem os marxistas, nem os positivistas perceberam isso. Porque eu acho que, em primeiro lugar, eles não percebem porque não querem. Alguém disse, eu não sei quem foi, as pessoas acreditam na mentira, não é porque elas estão enganadas, é porque elas querem. Por exemplo, uma ideia, uma convicção que você tem. Qual é a função dessa convicção no conjunto da sua existência? É orientar os seus atos? Na maior parte dos casos, a sua conduta não tem nada a ver com a sua convicção. É dar uma justificativa para você mesmo. Tá certo? É te tranquilizar, na verdade. Então, fala, bom, eu estou aqui dando com o problema da segurança pública. Eu quero resolver a segurança pública, eu quero me tranquilizar. Está entendendo? Então, existem algumas condições psicológicas e morais que têm que ser cumpridas se o indivíduo quer investigar a verdade. Uma delas é esta. Você tem que estar totalmente disposto a arcar com qualquer consequência. Não é isso? Eu tive a sorte, quando jovem, eu fiz um voto para Deus. Diz, Deus, eu quero entender essas coisas, mesmo que eu não consiga explicar para ninguém. Isso foi a minha salvação. No fim, acabei conseguindo explicar para um monte de gente. Mas durante muito tempo, eu só tinha que falar com as paredes. Se eu tentasse explicar, ninguém ia entender. Até eu conseguir os instrumentos verbais para conseguir dominar o aparato verbal para explicar certas coisas. Não tudo, assim, é uma fração ínfima. Mas se você quer o conhecimento, você tem que querer o conhecimento. Agora, eu quero um conhecimento, mas também quero um bom emprego, né? Quero comer umas 150 mulheres, quero ser bonitão, quero mais isso, mais aquilo. Eu falei, está querendo muito, né? Você tem que escolher uma e você fica nessa, o resto vem por acréscimo. Ou não vem. Né? Você tem um monte de camaradas que fizeram trabalho maravilhoso em ciência, em arte, etc. E nunca receberam um tratamento justo da sociedade. Foram receber 300 anos depois. O próprio Leibniz. Leibniz começou a ser lido, estudado, mesmo no século XX, dois séculos depois de ter morrido. Ele, a vida inteira, ele teve uma profissão modesta. Ele era bibliotecário dos camaradas, dos duques, etc. Era o mais inteligente que já existiu no Ocidente. No entanto, teve uma vida relativamente modesta. Mas ele não se incomodou com isso. Não era isso que ele estava querendo. Então, quer dizer, a busca da verdade é, na verdade, é uma especialização, é um trabalho especializado que tem as suas exigências próprias. Só que essas exigências, tanto no ensino universitário quanto na administração pública, não têm a menor importância. Sempre está tratando de outra coisa. Oi. Sem dúvida. Que surgem como um instinto e que tem até um reflexo físico no nosso corpo. E a gente tem que seguir essa conduta de identificar e ir atrás desse impulso, digamos assim. Isso tem a ver com a proximidade maior com a realidade concreta? Seguir Tem. O Jordan Peterson é um camarada que tem um notável senso da realidade concreta, absolutamente notável. E eu acho mais incrível, porque as influências intelectuais que pesam sobre ele são completamente o oposto da minha. Ele, assim, ele segue Nietzsche e Jung. Dois caras que são muito inteligentes, mas comigo não é. Né? E ele acaba acertando, quer dizer que ele vai além do que ele aprendeu. Ele está seguindo pelo que ele realmente percebe. Né? E ele obteve um sucesso extraordinário porque as coisas que ele fala, todo mundo é obrigado a reconhecer. Fala, não é que é assim mesmo, não é que o desgraçado tem razão. Eu não vi ele inventar uma história da carochinha até hoje. Tudo que ele fala, acerta. Não é isso? Então, isso é evidente, é um talento dele e não depende das influências recebidas. Não depende do quadro teórico dele. Tenho. Eu vou dar nesse curso mesmo. Vou dar algumas, pode deixar. Mas a primeira coisa é um negócio que se chama o desejo. O que, que você quer? É? Se você não estiver desesperadamente interessado em compreender alguma coisa, você não vai compreender. Mas aí você precisa desistir de tudo mais. Esse é um outro ponto importantíssimo, pelo seguinte, a sociedade brasileira ela é uma sociedade muito incerta. Existem muitas incertezas quanto, vamos dizer, o que é uma boa conduta, o que é uma má conduta. As pessoas não têm normas claras para nada, tanto normas morais quanto não têm normas práticas de ajustamento nos ambientes. Quer dizer, você, por exemplo, se o garoto sai do secundário, ele entra na universidade. Ele sabe que ali vigoram outras regras, que as pessoas querem outras coisas, que para ele ser aprovado ele vai precisar de agir de uma maneira diferente, mas ele não sabe quais são as normas. E ninguém lhe diz. Olha aqui, se você quer que gostem de você, você tem que fazer assim, assim, assim, assado. Ninguém diz. O cara tem que descobrir tudo na prática. Na esfera não verbal, isso é dificílimo. Isso faz com que o brasileiro seja uma população de pessoas muito inseguras. É isso. Ele vai ter que aprender tudo pela experiência. Não é isso? Quer dizer, mas se alguém te diz, olha, aqui você tem que fazer assim, mas assim, mas assim, mas assim, bom, o cara pode gostar ou não gostar, mas pelo menos está informado, ele está mais ou menos orientado. No Brasil, esse menino não tem isso. Não é isso. Então, aquele negócio de saber se as pessoas gostam de você ou não. Bom, existem certas condutas padrão, né, que aqui nos Estados Unidos são muito claras. Tem certos ambientes, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não é isso? Eu vou te dar um exemplo. O Bruno Tolentino, quando foi para a Inglaterra, entrou lá em Oxford, então convidaram ele para jantar na casa do professor. Isso aí faz parte do ritual. Quer dizer, você, além de você ter as qualidades intelectuais, você precisa ser aprovado socialmente. E tem que mostrar que você é um cara capaz de se conduzir de acordo com as normas de educação da classe superior inglesa. E ele diz que, de propósito, na sobremesa serviram para ele umas frutas com caroço. E ele sabe que uma das normas ali é o seguinte: o que entrou na sua boca não sai mais. O que, que ele fez? Engoliu todos os caroços. E acharam que ele era um rapaz muito educado. Mas ali ele sabia, olha, isso aqui você não faz. Você não, por exemplo, você não pode assoar o nariz na mesa na Inglaterra. Coisa que aqui todo mundo faz, no Brasil todo mundo faz. Mas lá não pode. Então existe uma norma clara e você pode gostar dela ou não. Se você quiser ser aprovado naquele ambiente, você vai ter que cumprir. Quanto mais antiga a sociedade, mais essas normas são claras. Por exemplo, você vai na Alemanha não se passa manteiga, mas corta-se a manteiga. Você não pode amassar a manteiga. Fez isso, o cara já acha que você é um bárbaro. Então, mas lá as pessoas te avisam. Quando você vai... Estou fazendo o cursinho do alemão, no cursinho do alemão eles avisam. Se você for para a Alemanha, não faça isso. Não é isso? Também, batata se come com colher, não com, pode cortar com a faca. É uma frescura, bom, mas é uma frescura estabelecida há séculos. Então, essas coisas, essas normas, que parecem opressivas, na verdade, elas libertam o cara. Porque se ele tiver que sozinho e descobrindo, quantas vezes ele não vai tomar na cabeça só para descobrir a norma? E no Brasil é tudo assim, não tem norma para nada. As normas são arbitrárias. Na França, lá, no Sul, nas escolas, tinha uma civilização francesa. Sim, civilização francesa. Claro. Então, por causa das pessoas serem muito inseguras, elas precisam se apegar a algo que seja um símbolo de segurança psicológica para ela. Pode ser. Depois você repetir a fala da maioria, se sentir, não, ele é um de nós e não, ele não é do outro grupo. Ele começa a macaquear isso para ver se dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá, mas é tudo na base experimental. Então, eu acho que é o povo mais inseguro do universo. Porque se você for, sei lá, se você for para a Zâmbia, ela está cheia de sociedade tribal, as novas sociedades tribal são milenares. Todo mundo sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Não é isso? Então, isso aí é o que favorece no Brasil, vamos dizer, a força tremenda que tem qualquer slogan de mídia. No Brasil, a pessoa muda de personalidade do dia para a noite porque a mídia mandou. A mídia diz tal coisa feia, todo mundo segue. Quase como se tivesse mudado a regra para ser aceito no grupo. Bom, é um simulacro de uma regra? Não é uma regra desenvolvida pela própria sociedade. É um maluco qualquer que inventou. E pode ter sido importado anteontem. E você vai obedecer aquilo como se fosse uma regra divina milenar. O tempo de Adão e Eva já estava em vigor. Você vai confiar naquilo totalmente. Mas também é por experiência que você vai fazer isso. É como aquele cantor que era paparicado pela Globo, apareceu dando tiro, um stand de tiro, e passou a ser acabou. Do dia para a noite não virou. Passou a ser um... Esse horror que o brasileiro tem de arma foi inventado recentemente. Eu lembro quando eu era moleque, todo mundo tinha arma, meus priminhos tinham arma, eu tinha, ganhei minha primeira espingarda de fogo com 8 anos de idade. Ninguém foi criticar meu pai por causa disso. Parte de um sentimento, inclusive, não de um fato da verdade. Como é? Pela verdade, parte de um sentimento, inclusive, de olhar e, ah, eu não gosto disso. Eu acho que é melhor eu não gostar disso porque eu vou ser uma pessoa melhor, vou ser mais aceito no meu grupo. Não, mas isso foi, vamos dizer, isso foi uma norma implantada pela mídia muito recentemente. Já tem medo de arma? Bom, eu também tenho, mas depende do qual lado que eu estou. Se eu estou do lado do cabo ou do lado do cano. Mas os caras acham que a arma dá tiro até pelo lado do cabo, pô. Eles não vão dar. Quer dizer, ele tem medo físico de tocar naquilo. Isso não é normal. Mas esse medo físico de arma, ele não vem de um medo cultivado antes, um medo de você ter que ser responsável pela sua própria defesa? Não, porque eles têm medo da arma enquanto tal. Uma discussão no trânsito, eu estava com a minha minha filha no banco traseiro, o bebê, minha esposa grávida, e aí eu tive uma discussão no trânsito e o fulano veio para cima de mim, e ele foi uma discussão injusta. E graças a Deus eu não estava armado, porque numa hora dessa, se você estiver armado, você pode. Isso, graças a Deus apanhei, fui para o hospital, estou quebrado, ótimo. Sim, que bom, foi ele que me deu um tiro. Isso é medo de você ser. Mas veja, aí já é outra coisa. Esse é um medo do assalto, medo do bandido. Mas a pessoa tem medo da arma fisicamente, independentemente da circunstância de uso. Já ficou um feito. Eles não querem tocar naquilo. Isso realmente não era assim. Isso foi uma mudança muito rápida. No Brasil, você muda a opinião do brasileiro em 24 horas. Não é muda a opinião, você muda o sentimento dele. As reações primárias dele mudam. Quer dizer, a mídia tem um poder no Brasil que é uma coisa incalculável. Mas lá tem um fenômeno que chama Rede Globo, que pega 80% da audiência. Aqui, quando um canal de televisão pega 3%, é uma festa. Entendeu? E aqui você tem alguma variedade, até mesmo na televisão você tem, né? No rádio você tem. Um sujeito acha isso, outro acha aquilo. Aqui ainda existe alguma concorrência entre os jornais. Eu comecei a trabalhar na época que havia isso. Um jornal concorria com outro. Hoje não. Eles todos dizem a mesma coisa. Igualzinho. Como se fosse o mesmo jornal, só trocou o logotipo. E TV é a mesma coisa. Também, vamos dizer, esse apego à autoridade, que é uma coisa já velha no Brasil, isso vem de Portugal, e vem também pelo mesmo motivo. Portugal, durante 8 séculos, tinha um dia que os muçulmanos invadiam, ele tinha que obedecer ao muçulmano. No dia seguinte, o cristão tirava o muçulmano, ele tinha que obedecer ao cristão. Então, essa insegurança já vem de Portugal. Está muito bem documentado num livro do Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez. O tal do Ramírez, ele está permanentemente inseguro quanto ao que ele deve fazer. Tanto que um dia, uns camaradas lá, uns bandidinho persegue ele e sai correndo, acovardado. Na semana seguinte ele resolve bater nos bandidinhos e bate em todos. Ele não sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Então, isso já veio de Portugal. Então, e no Brasil também, você vê que o governo, o aparato governamental, se constituiu antes da sociedade civil. A sociedade civil não tinha iniciativa nenhuma, só o governo tinha. No Brasil, até a iniciativa privada no Brasil vem do governo, por causa do Getúlio Vargas. Alguém leu o livro do Mihály Manuilescu, a teoria do protecionismo, deu para ele ler e falou, é isso, então vamos fazer uma medida protecionista para aparecer a indústria aqui, apareceu a indústria. Então o Estado sempre se antecipou à sociedade. Então todos esses fatores fazem com que o brasileiro seja muito inseguro, apegado à autoridade e, portanto, incapaz de se proteger, desejoso de ser protegido por um outro. A pessoa não percebe a imoralidade disso. Quer dizer, se eu não defendo a minha família, eu vou fazer um outro ter que arriscar a vida dele para defender a minha família e não a dele? Eu morreria de vergonha disso, porque eu fui educado numa outra época. Não é isso? E só porque o cara está fardado, a polícia leva um salário de, sei lá, R$200 por mês, ele tem que se arriscar por mim. Pelo amor de Deus. É imoral, mas as pessoas não percebem, elas acham que é imoral você se defender. Também pode, a gente simplesmente tira da seringa. Né? Mas aqui, isso, o país inteiro reclamou. Diga. O senhor enxerga esse movimento contra-revolucionário simbolizado aí, Trump, Brexit, Bolsonaro, enfim. O senhor considera isso como, apesar de ser um fenômeno político, mas de alguma forma é um início de um resgate a essa inteligência? Eu não sei, simplesmente não sei. E, na verdade, não acredito. Por quê? Porque vai fazer 100 anos que os caras estão cedendo tudo do movimento revolucionário. De repente, você elege um cara e quer que ele faça tudo voltar atrás. Isso é fetichismo. Isso não depende de quem está... Que nem no Brasil. Ah, vão eleger o Bolsonaro. Bom, eu vou votar no Bolsonaro. É? Mas e daí? Eu não acredito que ele possa fazer grande coisa. Tem coisa que o povo mesmo assimilou, ele mesmo vai ter que desassimilar. E também, vamos dizer, depende da gente. Mas essa ideia de que as coisas dependem de você, ela não existe no Brasil. Não faz parte da cultura brasileira. Aqui nos Estados Unidos eles ainda têm, não nos grandes centros, mas no interior ainda tem, né, a noção de que você tem que resolver seus próprios problemas. Pô. Por exemplo, aqui não existe empregada doméstica. Né? A mulher é que tem que limpar tudo. Tem que se virar. Os maiores fenômenos da internet. Como é? Os maiores fenômenos da internet, pelo menos os canais que eu tento acompanhar, são pessoal conservador. Então, o senhor, Jordan Peterson, Ben Shapiro, são os programas mais assistidos. Sim, porque a gente está dizendo uma coisa óbvia que o povão, no fundo, sabe. Tá certo? Mas eu acho que isso começou muito tarde. Quando eu publiquei o primeiro livro a respeito, que era o negócio da Nova Era Revolução Cultural, foi em 2003. Né? Nova Era e Revolução Cultural saiu que ano? 93. Não. Nova Era e Revolução Cultural. Ah, sim, 93, tá certo. Eu já estava atrasado. Eu já estava atrasado 20 anos. Até as pessoas começaram a ler aquilo, entender alguma coisa. E alertar, passaram mais não sei quantos anos. Até depois que o pessoal agia um pouco, mais 20 anos. Então, acho que tudo isso começou muito tarde. Eu tenho a impressão que esse negócio de movimento revolucionário, ele, de fato, dominou o Ocidente. Porque todo mundo está interessado nisso. O pessoal da esquerda está pelos motivos clássicos deles. Né? E os grandes grupos bilionários estão também interessados, porque isso aí dá a eles o controle da sociedade. Um pouco aconteceu aqui, como no Brasil. Os caras, nos anos 70, 80, o pessoal da esquerda escreveu horrores contra o negócio da sociedade administrada. É assim, você tem o governo aliado a 5 grupos econômicos, ele manda em tudo, né, modela o comportamento da população e todo mundo obedece. O pessoal tem horror disso. Hoje eles estão contribuindo para isso. Tem a liberdade de expressão, eles votavam pela liberdade de expressão. Agora não querem mais. É. Quer dizer, isso aí, claro, explicação genérica é estupidez humana, tá certo? Mas simplesmente acusar a estupidez humana, está acusando um negócio abstrato. Eu acho que precisa compreender o processo real que leva uma pessoa a ter essas reações. Né? No Brasil, eu tenho certeza que é insegurança. Assim, o medo, eu acho que é o fator mais poderoso na conduta humana, sempre. Se você pegar assim, o sexo, a cobiça, tudo é segundo lugar. Medo em primeiro lugar. Tudo isso só existe porque existe o medo. Agora, professor, o senhor falou sobre a educação moderna. O senhor poderia falar um pouquinho para nós, e é uma coisa até difícil de encontrar, eu já tentei pesquisar, como é que era a educação antes dessa forma moderna de educar as pessoas? Não, em primeiro lugar, a educação se dirigia a muito menos pessoas. E o problema era muito mais fácil, evidentemente. Se você pegar, vamos dizer, alguns exemplos históricos de lugares onde a educação funcionou maravilhosamente, deu exatamente os resultados esperados, esses casos existem, mas eles são em lugares limitados, para pouca gente, e dura pouco tempo. Existe um livro que chama The Envy of the Angels, A Inveja dos Anjos. É sobre o ensino nas chamadas escolas catedrais, entre o século X, XI e XII, e que o objetivo deles não era de ordem intelectual, era formar belas personalidades, particularmente os dirigidos à vida monástica, e com um sucesso espetacular. Né? Depois, na fase seguinte, o ensino passa mais para as universidades e se torna um ensino mais intelectual, mas ainda assim produz resultados extraordinários. Se você pegar florescimento intelectual do século XIII, é um negócio absolutamente inexplicável. Mas era pouca gente tem um autor que chama Kenneth Minogue, escreveu O Que é uma Universidade, e ele explica o seguinte, fala, o pessoal explica a universidade hoje em dia, dizendo, não, aquilo é para formar a classe dominante, para formar os assessores da classe dominante, nada disso. As pessoas simplesmente queriam aprender e se sacrificavam para isso, faziam um sacrifício extraordinário. Normalmente, as universidades eram mantidas ou pelos próprios estudantes ou por contribuições de quem jamais esperava receber aquilo de volta. Não tinha assim, um empresário, universidade capitalista não existia, também não existia universidade do governo. As universidades eram como se fossem clubes de aficionados. As pessoas davam a vida para aprender aquele negócio. E por isso funcionou. Mas mesmo assim, para pouquíssima gente. Logo depois a universidade começa a ter funções secundárias, ela se torna uma força política, né? E mais tarde se torna parte da indústria e comércio. Até agora, você vê no Brasil, as discussões sobre educação é um negócio impressionante. Durante quase 100 anos as pessoas discutem. Ah, universidade pública ou privada? Quer dizer, ou a universidade é um órgão do poder governamental ou é uma máquina de fazer dinheiro. Eu digo, se ela não for nada disso, ela for uma outra coisa. Essa hipótese simplesmente não existe. Outra coisa, o pessoal fala educação no Brasil, a primeira expressão que aparece na orelha é investimento em educação. Para pensar, e se a educação está sendo muito cara? Está gastando dinheiro demais com essa porcaria. Hã? Você viu quando apareceu o Leonel Brizola, ele com o Darcy Ribeiro? Fazendo um esquema de educação. Primeira coisa, construir um monte de prédio. Então, ué, se você vai, sei lá, em países muçulmanos, você vê a escola funcionando na rua. Os garotos com uma lousa na mão. Não é isso? Vai ver a escola da China. Você tem escola lá no barraco e funciona. Eu mesmo vi isso quando era moleque, porque minhas tias eram todas professoras de escola do interior. Né? O ensino funcionava muito mais. Eu vi, por exemplo, a minha mãe tinha só ensino primário, o que ela aprendeu no primário é um negócio que hoje você não... só um cara com PhD, sabe? E era uma escolinha do interior, uma escolinha vagabundo. Então, faça essa hipótese. Pense, por um minuto, pense. Quem sabe nós estamos gastando dinheiro demais com a educação? Devia fazer a educação mais barata em vez de investir mais. Essa ideia, eu nunca vi ninguém pensar isso. Por quê? Porque pega mal. Os professores querem ganhar mais dinheiro, os diretores de escola querem ganhar, todo mundo quer ganhar dinheiro. Precisa arrumar um emprego para um monte de vagabundo que saiu da universidade. Né? Então, a escola não existe para ensinar ninguém. A escola existe para dar emprego para quem nunca sabe fazer mais nada. E essa é uma finalidade social legítima. Algum emprego você tem que dar para esses caras. Né? Então, bom, por que não manda ele cortar cana? Eles vão querer? Não, não vão querer. Então, sempre assim, é o problema da... A falta de dinheiro é usada como explicação da falta de dinheiro. Tem esse aspecto também, dinheirista da cultura brasileira. Os caras acham que a causa de tudo é o dinheiro, a falta de dinheiro. Realmente as coisas não são assim. Em algo, onde deu certo era. Mas em geral não era. Você vê, por exemplo, que a partir de 1400, 1500, começa a disputa para ver quem manda na universidade. Se era a igreja tinha fundado a universidade. Mas daí começa a agitação estudantil, essa coisa toda. E os caras percebem que aquilo é uma fonte de poder político. Então começa a disputa entre os reis e a igreja para ver quem manda nas universidades. Então, elas já têm uma finalidade secundária. Elas são a massa de manobra para a disputa de poder. Formação do consenso. Sim, formação do consenso. E aí, evidentemente, a coisa decai muito. Começa a decair desde aquela época, vem decaindo até hoje. Hoje chegou num nível já do indescritível. Você pega, outro dia, passaram um vídeo, as meninas fazendo um trabalho de sociologia. Né, sobre Robert Max Weber. Então elas fizeram uma musiquinha, elas cantavam Max Weber. Mas chegou nesse ponto? Isso são que quantos anos? Tem 3 anos, pô. Né? Não parece, professor, que houve um desenvolvimento em paralelo onde as ciências mais engenharia, as hard sciences, evoluíram muito e as ciências sociais fizeram um movimento contrário? Não, na verdade, hoje a gente gasta muito mais dinheiro em ciências sociais do que jamais gastou. O investimento em ciências sociais é monstruoso. Não, investimento sim, mas o resultado final parece que é engenharia e outras ciências conseguiram entregar... Na área da tecnologia, as coisas simplesmente têm que funcionar para cumprir a finalidade que elas dizem que... Uai, se não funciona, ninguém compra aquela porcaria. Então, o teste é imediato. Mas o negócio da ciência social é de longuíssimo prazo. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, esqueci o nome do autor... E foram testados especialistas em ciência política para prever coisas óbvias. Né? Todos erraram. Sabe que é 100%? Né? E às vezes você consulta o astrólogo e ele acerta. Primeira coisa que você tem que pensar, antes de pensar no filho, tem que pensar em você mesmo. Como é que eu vou me educar? Eu não acho que criar criança seja uma coisa muito difícil. Né? Eu acho que é a coisa mais fácil do mundo, porque criança tem o instinto de imitar o pai e a mãe. Então, aquela vez você fazer, ela vai fazer. Não é isso? Por exemplo, se a pessoa quer que o filho seja educado, então, em primeiro lugar, não grite com ela, essa é a coisa mais óbvia do mundo. O conteúdo do grito dele, você faz experiência com um cachorro. O cachorro não entende a palavra, mas entende o tom. Então, se você falar uma coisa doce para ele, num tom repressivo, ele vai entender que você está bravo. E vice-versa. Então, eu faço muito isso com o Big Mac. Né? Ô, oh, seu filho da puta, viadinho. Ele entende perfeitamente que a minha intenção é boa. Criança pequena é a mesma coisa. Antes dela ter o domínio da linguagem, ela entende o tom. Então, se você grita com ela, o conteúdo, o significado do grito não interessa, mas ela vai aprender a gritar. Se você bate nela, ela vai aprender a bater. Né? Isso eu vi com os meus netinhos aí. Você acha que a escola, por exemplo, é secundária frente a isso? Olha, eu não sei, eu sempre mandei meus filhos para a escola porque eu não tenho talento para o homeschooling. Eu gosto de dar aula para gente adulta, no mínimo adolescente. Criança pequena, se eu tivesse que pegar uma classe deles, seria para mim seria a maior infelicidade do mundo. Tá entendendo? Então eu mandava eles para a escola, mas eu dizia, por que você tem que ir para a escola? Por que eu tenho que ir para a escola, pai? Eu dizia, olha, só por um motivo, porque os caras não me mandaram para a cadeia. Então é um favor que você está fazendo para o seu velho pai. Por favor, tenha paciência, aguenta essa porcaria. Eles entendiam perfeitamente, eu quero ficar sem pai, não, então eu vou para a escola. Porque não tem nenhum outro motivo para ir para a escola. Alguns se tornaram muito estudiosos, outros não, de acordo com a cabeça deles. Eu tenho certeza que os 15 anos, sei lá, que eu fui para a escola, larguei a escola cedo, não aprendi nada. Aprendi a ler antes de ir para a escola. Não se aprende nada. Eu digo que eu aprendi biologia e latim porque eu queria aprender, porque eu gostava desses professores, pô. Onde, assim, se eu via que o professor tinha uma paixão por aquela coisa, isso pegava na gente. Agora, se o cara está ali apenas cumprindo um dever burocrático, ele está, é o quê? Ele está me desanimando logo, né? Então, o resto simplesmente não aprendi. Tinha um professor de matemática que, quando ele entrava, eu saía. Eu falava, não quero aprender isso aí. Ah, mas você vai tirar zero. Pode dar zero, é justo. Você tem resistência civil, né? Quer dizer, você aceita a punição de bom grado. Eu prefiro a punição. Estava contando para ela. Esse professor de biologia, primeira aula dele, ele entrou, sentou e começou a ler um jornal. Por uns 15 minutos, silêncio, todo mundo. O que vai acontecer? Depois de 15 minutos, ele leu uma notícia. A notícia era sobre uma disputa que estava havendo entre o Brasil e a França por causa da pesca de camarão nas costas do Brasil. Daí começou a falar do camarão, e nós ficamos estudando camarão 6 meses. A economia do camarão, a culinária do camarão, a pesca do camarão, a anatomia do camarão, a fisiologia do camarão, poder nutritivo do camarão, tudo. Então, em torno desse negócio, ele nos deu a biologia inteira. Então, falei, aí vale a pena. Então, quer dizer que depois de 6 meses, nós realmente sabíamos alguma coisa. E o resto do programa? Que se dane o resto do programa. Então, esse foi um exemplo que, para mim, quando eu li o negócio do John Taylor Gatto, para você estudar, alguma coisa você tem que saber, muito seriamente, alguma coisa, por pequena que seja. Eu entendi. E isso é uma das coisas que eu tenho que dizer aqui para vocês. Tem que pegar um ponto no qual você saiba tudo. Pode ser uma coisa muito modesta, não tem importância. Tudo vai se articular em torno daquilo. Outro exemplo que eu peguei, o Hugo de São Vitor disse quando ele era menino, ele tinha mania de anotar tudo. Tudo que ele via na rua, que diziam para ele, o nome das coisas. Tudo. Enchia caderno, mais caderno. E todo mundo ria da cara dele. Ele disse, mais tarde, quando eu escrevi meus livros, tudo aquilo foi útil. Então, veja, o problema da inteligência e do desenvolvimento da inteligência não é um problema realmente colocado pelo sistema de educação. O sistema de educação tem muitas finalidades secundárias que predominam em cima dessa. Ninguém está interessado no desenvolvimento da sua inteligência. Está interessado em adestrar você para uma profissão, o que não significa que você vai dominar essa profissão, mas você vai ter acesso a ela. Né? Ou pelo menos você não vai ser barrado, porque eu já disse que a educação brasileira não se caracteriza pelo que ela dá a quem a tem, mas pelo que ela nega a quem não a tem. Quer dizer, então, você não tem o diploma, isso aqui, então você não tem acesso a tal coisa. Nisso a educação funciona, como barreira. Né? Agora, dizer que ela vai dar acesso, ela não dá acesso a coisa nenhuma. Não. E tem moldar comportamento, adaptar o sujeito aos novos slogans da elite politicamente correta. E assim por diante, tem milhares de funções. E a inteligência do sujeito? Alguém está ligando para isso? O simples fato de você tem que cumprir um programa. O programa é constituído de várias coisas, que uma não tem nada, absolutamente nada a ver com a outra, e que é impossível que alguém se interesse por tudo aquilo ao mesmo tempo. Não é isso? Então, se o cara se interessa por uma coisa, bom, a primeira obrigação do professor é reforçar ele naquilo. Claro, então você ensina. Matemática, biologia, tudo à base de pintura. Claro, claro, você ensina o resto em função daquilo. É uma coisa simples, na verdade. Mas nós temos que fazer isso conosco mesmos. Né? Em vez de pensar o que você vai fazer com a criança, também tem tudo. Todo mundo se preocupa com a educação do filho. Eu digo, mas e a sua educação? Então, se você adquire realmente uma educação sólida, frutífera, tal, você vai passar isso para o seu filho, querendo ou não. Porque. Você vê, você não ensina o filho só na hora que você está conscientemente ensinando ele. Você está ensinando 24 horas por dia, ele está olhando você. A criança tem uma curiosidade mórbida em relação ao pai e à mãe. E tudo que você faz, ela está aprendendo a fazer. O que você quer e o que você não quer. Então, todo o seu mau exemplo, você está ensinando igualzinho. Uma coisa assim, que eu acho básica, básica, básica. Você sempre ser gentil com a criança se você quer que ela seja gentil. É a coisa mais simples do mundo. Você não precisa proibir nada, não precisa mandar fazer nada. É só você faz com ela, ela aprende a fazer igualzinho. Inclusive, baseado naquela primeira resposta que o senhor deu, da falta de diferença, né? Quando a criança tem os pais, ela tem a diferença dos pais, pelo menos até a determinada idade. Sim, mas se o pai também não tem a referência, o que vai passar para a cabeça? Vai passar o caos. Né? Esse negócio, por exemplo, você explodir com criança, que a criança fez alguma coisa que te desagradou. Né? Você tem que pensar, olha, desagradar você é pecado. Tem alguma lei que diz assim, não pode encher o saco do fulano? Então, você só pode, vamos dizer, passar uma reprimenda na criança se ela fizer algo que for objetivamente errado, de acordo com cânones estabelecidos e claros. Por exemplo, se o maior bate no menor, não é para ele fazer isso, evidentemente. Né? Mas coisa simplesmente que incomoda. A maior parte da educação brasileira é isso, é você proibir as crianças de te incomodar. Então, o que é isso aí? Caos. Que é um negócio puramente, vamos dizer, uma reação orgânica que você tem. Se você quer que a criança se adapte aos interesses do seu organismo. Isso não funciona, o pior é que funciona. As crianças aprendem tudo isso direitinho. Você vê, assim, a gente vê pelo intercâmbio na internet como o brasileiro é um povo nervoso. Ele se ofende por qualquer coisa. A pessoa pode adorar você durante 20 anos. A primeira vez que você é desagrada, no mais mínimo, vira 180 graus. É muito impressionante isso. Existe algum estudo sobre isso? Fala, não, nem nunca. Agora está cheio de cientista social só para estudar o que não existe. Né? Vai estudar estatísticas, causas gerais, não sei do que. Então, mas eu digo, e a vida brasileira real? Cadê? O golpe de 2016. É, o golpe de 2016, é, exatamente. Já tem disciplina agora na faculdade. Só tem seis. Do quê? Esse curso sobre golpe. É. Então, isso aí, você está servindo a interesse partidário, assim, ocasional e temporário, porque daqui a uns anos ninguém mais vai falar nisso. Mas sem falar o golpe de 64, que até hoje é o assunto que mais se fala no Brasil. A tal da ditadura já acabou, faz 20 anos, ninguém percebeu ainda. Quando você vai ver, fala, bom, a ditadura foi muito ruim, porque foi umas 2 mil pessoas. Para os outros, não fedeu nem cheirou ou foi até boa? Mas todo o ensino tem que refletir o quê? O umbigo dessas 2.000 pessoas. E a pessoa não percebe que é um egoísmo infantil isso aí. Se a maioria na época estava perfeitamente satisfeita, se sentia segura, estava progredindo, etc. Então você tem que moderar. Claro que a gente é contra a ditadura, mas moderar a crítica em função da opinião geral, do sentimento geral da população. Não dá a impressão que aqueles caras lá foram Joseph Stalin, Adolf Hitler, como eles querem. Né? Mas o que é isso também? Infantilidade, falta de senso da proporção. Essas pessoas todas não têm educação nenhuma. Não têm educação, não têm ideia do que é. E querem dar para os outros. Pô. Eu acho que isso aqui é a maior tragédia do Brasil. A educação, desde o início da nossa república, já começa assim. A educação de tipo cívico, em primeiro lugar. Então, voltada para os interesses da classe política dominante. O problema mesmo da inteligência individual, do desenvolvimento, nunca foi colocado seriamente. Agora, nós, não adianta a gente querer dar isso às nossas crianças, tem que dar para nós primeiro. Quer dizer, quais foram os pontos deficientes, o que, que eu deixei de aprender, precisava aprender. E, no lugar disso, coloquei um monte de minhoca. Não, tirar as minhocas e aprender o que interessa. Por exemplo, essa questão, vamos dizer, da percepção do fato concreto. Eu digo, tudo tem que começar aí, porra. Quer dizer, é um aprendizado da própria percepção. Não é uma coisa difícil. Eu vou, nas próximas aulas, vou dar alguns exemplos para vocês. Né? E, assim, como é que a gente perde a conexão com o mundo do fato concreto? Também vou dar isso aí. Como é que isso acontece? Como é que você faz para resgatar? Né? Mais perguntas aí? Só mais uma. Professor, nesse ambiente caótico que nós vivemos, muitas vezes a gente se depara com situações que a gente tem que corrigir alguém. E gostaria de alguma dica sobre um critério sobre quão agressivo a gente deve ser, em que situações merecem uma reprimenda mais esporádica, coisa do tipo, ou quando deve ser feito de maneira mais suave. Não, eu também não sei, mas o primeiro critério é o seguinte: o que o sujeito fez é objetivamente errado ou é uma coisa que só me desagradou? Né? Senão, você não tem autoridade para falar. Não basta isso, você vai ter que engolir muitas coisas incômodas, mas por que você não pode engolir sapo? Quer dizer, a capacidade de engolir sapo é uma coisa elementar que todo mundo precisa na sociedade humana. Quer dizer, você protestar contra tudo que o incomoda, você nunca cresce, meu Deus do céu. Por exemplo, esse negócio também, coisa que eu noto muito no Brasil. Quando você fala de uma pessoa, todo mundo tem que dizer gosto ou não gosto dela. Aqui nos Estados Unidos ninguém fala isso. Ele pode gostar ou não gostar, você não vai ficar sabendo tão fácil. Quer dizer, você tem que ser juiz de todas as pessoas agora. O gosto ou não gosto, vamos dizer, é doença endêmica no Brasil. Até com relação às ideias, assim, o sujeito gosta ou não gosta. Se você perguntar o que você tem contra isso, o cara nem sabe, mas ele não gosta. Então, o brasileiro está sendo deseducado, mas desde o começo do século. De vez em quando eles fazem uma reforma educacional pegando o quê? Vamos pegar os modelos dos países mais desenvolvidos. E você vai copiar todas as besteiras que eles fizeram. Para você pegar a famosa reforma pedagógica do Anísio Teixeira, é isso. Pegou os erros todos do John Dewey e copiou todos. John Dewey foi o sujeito que matou a educação americana. Existe um livro que eu recomendo para você, chama-se Dumbing America Down. The Dumbing Down of America. Charlotte Iserbeet. Né? E ela vai documentando todos os decretos que foram modificando a educação americana, assim, década por década, que foram imbecilizando todo mundo. Hoje, a Universidade Americana, o que é? É um centro de protesto subjetivo. A pessoa sabe fazer isso, reclamar daquilo que não gosta. Não interessa se tem base real ou não. Se você pegar o movimento negro americano, todo ele é loucura, da primeira até a última linha. Porque os pretos americanos são a 18ª economia do mundo. Eles estão acima da Suécia, acima da Arábia Saudita. Eu digo, escuta, quanto mais rico você fica, mais você se sente discriminado. Não é possível um treco desse. Né? Quer dizer, eles estão reclamando hoje do problema que eles tinham 100 anos atrás. Mas, como todo mundo fuma maconha, o tempo não passa. E o sujeito sente que ainda está com o mesmo problema. Dá vontade de pegar um cara desse e falar, tá bom, você vai passar uma semana lá no Brasil para TV. Lá você vai entender o que é. Oi. Não, isso foi tudo a origem do positivismo. Porque à medida que você vai definindo o campo e os métodos da ciência, os objetivos de cada uma, você vai recortando o fato concreto para tornar uma parte dele acessível a determinados métodos. Então, você só dispõe de certos métodos e, portanto, você vai ter que adaptar o objeto a eles. Isso é inevitável, não tem como você não fazer assim. Portanto, não tem sentido você criticar o método científico, né? O problema é que, em primeiro lugar, levaram o processo abstrativo longe demais. E à medida que iam criando novos instrumentos matemáticos, a coisa foi piorando, piorando, piorando, piorando. Então chega um ponto em que a exatidão matemática predomina sobre o senso da realidade. E você já não sabe mais se aquilo que você está estudando existe ou não, e pior, você não quer saber. E daí você inventa ainda a multidisciplinaridade para ver se, juntando vários desses recortes, você compõe. Isso é a mesma coisa, você pegar assim, vou pegar vários aspectos de um gato e juntar para ver se eu obtenho um gato real. Você não obtém. Você obtém o quê? Um Frankenstein. Não é isso? Então, este foi o problema. Agora, o fato é que esses primeiros formuladores do método científico eram pessoas que tinham uma cultura geral e humanística monstruosa. Não é isso? E as gerações seguintes já não têm. Não, mas de jeito nenhum, eu estou falando para você. Se o Newton, por exemplo, achava que aquilo que ele estava fazendo se enquadrava dentro de uma teoria teológica que ele estava. Então, porque ele sabia a conexão de uma coisa com outra, ele podia, a teoria podia ter até errada, como eu acho que estava. Tá certo? Mas, e quando você pega um tipo como Leibniz, que transitava com maior facilidade em todos os setores do conhecimento, e em todos ele deu alguma contribuição boa, então ele certamente não padecia desse estreitamento de visão. Leonardo da Vinci, por exemplo. Não, o próprio Leonardo da Vinci, se bem que ele estava mais na tecnologia. Então, a gente pode dizer que a ciência, originalmente, é algo muito diferente da ciência moderna. Muitíssimo diferente. Né? E, vamos dizer, hoje em dia você faz muito mais descobertas, mas elas têm muito menos valor, e são de muito menos duração. Todo ano você... Novidades espetaculares na ciência, que no ano seguinte ninguém lembra mais. Agora, o que Bacon, o Leibniz, Roger Bacon, Francis Bacon na besta quadrada, Roger Bacon, Leibniz, Newton descobriu, falou, não, isso aí tem um valor permanente. Nós ainda nos baseamos nisso. Mas, e outra coisa, você tem. Além desse estreitamento de visão na ciência, você tem ainda a imagem popular da ciência. Essa é pior ainda, porque as pessoas acreditam nisso como se fosse verdade do evangelho. Se, às vezes, no Brasil é assim, se você diz coisa, você diz que os especialistas na área todos conhecem, mas não chegou na imagem popular, a pessoa fica escandalizada. E fica assim, revoltadas e achando que não, esse cara é fundamentalista, ele é contra a ciência. O que é? O poder da imagem pública da ciência, que vai passar, sobretudo, no ensino secundário. E daí, também, às vezes, para remediar isso, as pessoas sentem que o negócio está mal parado, e dizem, agora vou ensinar pensamento crítico. Eu digo, daí complica mais ainda o negócio. Então, tem que ter, vamos dizer, a ideia de um retorno ao senso do fato concreto. Agora, sexto fato concreto, todo ser humano tem. Se ele não tivesse, ele não conseguiria, sei lá, ir até o banheiro. Né? Então, não se trata de você inventar alguma coisa, mas de descobrir algo que você já tem e que você já exerce. Só o seguinte, você não faz a ponte entre esse conhecimento espontâneo e o conhecimento de mais alto nível que você aprende na escola. Não tem ponte. Você apaga o primeiro para ter o segundo. Não precisa fazer isso. Não precisa e não deve. E existem, então, instrumentos suficientes, vamos dizer, que a própria cultura criou para isso. A partir da manhã já começamos a ver alguns. Tá bem? Tá bom, então por hoje é só. Se não tiver mais perguntas, se tiver, pode fazer. Contato primário com o ambiente físico, quando a gente criança, também da boca, do tato, da língua, ou seja, uma série de apreensões concretas, a gente não está interessado em abstração quando a gente Sim. criança. Então, o nosso primeiro aprendizado, né? É o do fato concreto, sem dúvida. Por isso, todo mundo tem e durante a infância desenvolveu isso aí. É quando começa o ensino formal é que a coisa complica. Quer dizer, em vez de ser uma continuidade natural, não, você tem uma ruptura. E a pessoa se adapta, ela acha que agora ela vai ser uma pessoa culta, porque agora ela está falando igual aos outros, está raciocinando igual ao professor, igual aos primeiros da classe. E aí é que, vamos dizer, reprime um processo que é natural. Por isso que eu estou falando, recuperar o senso do fato concreto não é difícil, é uma coisa... Só duas ou três dicas vai ser suficiente para vocês pegarem isso para o resto da vida. Lembrei do texto antigo, se o senhor não está no site lá, o fato concreto e depuração abstrativa. Sim, sim, ali está. Eu inclusive vou ver essa apostila hoje para ver se ela serve aqui, para a gente usar um pouco aqui. Mas vamos dizer, fazer esta ponte seria uma das tarefas da filosofia. Mas a filosofia também se transformou numa profissão especializada, numa profissão formalizada, burocratizada, né? Sobretudo aqui nos Estados Unidos. E quando chega aqui um sujeito praticando filosofia à maneira clássica, as pessoas não entendem o que o sujeito está fazendo. É o caso do Eugen Rosenstock. Ninguém sabia em que departamento colocava ele. Isso aqui é teologia, direito, sociologia, o quê? Isso aconteceu com muitos. Às vezes, os maiores gênios da área são prejudicados por causa disso. Então, filosofia aqui é aquele negócio como foi definido, aqui na Inglaterra também, Sir Michael Dummett. Filosofia é uma atividade para pessoas que gostam de argumentos abstratos. Então, você vai ficar estudando argumentos abstratos o resto da sua vida. Você pode se tornar até um dominador perfeito da argumentação abstrata. Só que você não está falando sobre nada, né? Então, a pergunta é, argumentação abstrata sobre o quê? Então, é um formalismo crescente. E é por isso que, quando chega na hora de dar palpite sobre alguma coisa que está realmente acontecendo, esses filósofos só falam besteira, pô. Você vê o Bertrand Russell, a primeira ideia política dele foi um bombardeio preventivo na União Soviética, bombardeio nuclear preventivo, mata todo mundo. Foi uma grande ideia sua, 300 milhões de russos, mata tudo uma vez, né? Vai resolver os problemas. Passa 20 anos, daí ele muda de lado, ele passou para a esquerda e começou, não, nós temos que condenar os Estados Unidos, crime de guerra do Vietnã, essa porcaria da toda. Ele não sabia o que estava falando antes e não sabia depois. É tudo um negócio puramente emocional. Quer dizer, o cara, talvez o maior lógico do século XX, quando ele se metia a analisar alguma coisa real, era perfeitamente ilógico. Mais alguma pergunta? Quem é esse homem? Bertrand Russell. Ah, sim, o Bertrand. Não. Bom, então por hoje é só. Amanhã às 6 horas também.